corporativos do Brasil, disponível nos grandes estádios do país. Quando seu pai diz... Pô, filho, não precisa de presente. Na verdade, ele quer dizer... Eu quero um smartphone. Melhor, eu quero um smartphone top de linha. Ou eu quero um tablet. Não, já sei, um smartwatch. Sim, eu sei o que é isso. Não, eu quero um relógio esportivo. Ah, pode ser um kit novo de lentes pra minha câmera. Ou um agasalho retrô. Peraí, um agasalho retrô do Brasil. Tudo isso. Seu pai é o cara e merece a melhor surpresa. No Dia dos Pais, retribua os presentes que ele sempre buscou pra você. Mercado Livre. Nunca deixe de buscar. Chega 5:30 na bodeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um pasto de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra Eteriza, foi com o time reserva. Metemos 6 então, chupa, bambu. Pra lá seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando for tribunal. Chega 5:30, não bobeia, ouve as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Oferecimento do Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Esser, construindo com valor. BV Financeira, crédito para ajudar nas suas contas? Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Boa tarde, pessoal! Oh, e aí? Estamos aí, né? Estamos aqui, estamos aí. É isso aí! Estamos na área! Estamos aí, estamos aqui! Estamos aqui! E olha, estamos em todos os lugares! Chegamos à conclusão: o ano que o Mano nasceu, o futebol foi pro Beleléu. Por quê? O Mano chegou à Terra. É verdade. O futebol foi pro Beleléu. Não sei por quê, cara. 8-2. 8-2? Mas o Brasil tinha uma sessão sensacional. Então, o que aconteceu? Perdeu. Ferro. Aconteceu. Mas em 94, seu Mané. Mas que ano que você nasceu? Em 2002, seu cretino. Você ganhou com aquele futebolzinho. Eu nasci em 82. Fevereiro. Então, ele antes da Copa. É. Mas você vê, depois dali, até o Campeonato Paulista começou a perder graça. Perdeu o seu furico. Começou a perder graça. O Campeonato Paulista começou a perder a graça a partir dos anos 2000. Eu acho... 95, o Corinthians ganhou do Palmeiras, foi uma festa, velho. Eu acho que o Mano é o Damien. Ah, de catal. Pode ser. É que você é muito nostalgista, cara. Nostálgico. Não existe nostalgista? Não sei, viu, mano? Acho que não, hein? Se você quiser, se você quiser, pode ser a partir de agora. Mas entendemos. É aqui, ó, o grande lance é entender o significado, né, Rogério? Se entendemos, tá tudo certo. Mas tem aqui, João, lógico que tem. Tem, lógico que tem. Ó, aprenda a identificar o nostalgista. Lógico que tem o bagulho. Mano. Tem, mano, olha lá. Não é usual, mas existe. Ah, de reflorestadora a nostalgista. Conheça as profissões que estão com tudo. Mas, nossa. Diga, Bá. Fora do ar, a gente tava falando sobre o Paulista no passado, né? Tinha uns clubes, cara. Velo Clube. Era um time de Rio Claro. Velo Clube? Velo Clube. Velo Clube. Velo comercial. Clube. O Ameriquinha. O comercial era o... O Ameriquinha. Era, potência, era, né? Um verdadeiro demônio. São José do Rio Preto. Fazia jogar em Rio Preto. Aqueles jogos, assim, com um puta sol. Ah, o Juventus, você podia fritar, né, um ovo na arquibancada. O Juventus aí da Moca, pô. Os dois 15, é, né? De Jaú 15, e de Jaú 15 e Piracicaba. Por isso que... Sumiram. Por isso... Que Miram. Tem muitos corintianos da velha guarda que consideram o título de 77 tão valioso. Não era só porque era um tabu. É porque o Campeonato Paulista era tinha valor. Era difícil, era chato, era complicado. E outra, Guarani Ponte em grande Guarani, fase. Guarani Ponte. Sempre foi. A diferença é que naquela época não era só difícil ganhar o clássico. Era difícil ganhar dos pequenos. Né? Tudo bem, chegava os grandes no final. Era chegava. Ah, sim, mas que era duro. Mas era duro, a parada era dura. São Bento. São Bento. Hoje é mais tranquilo. Sorocaba. Hoje os caras vão no interior. Noroeste. Mas hoje não tem graça. Você vai no interior, tem mais torcida do time da capital do que mudou mas da Sombra, local? O que mudou aí... É legal a diversidade. É. Não, mas aí o que mudou foram os investimentos, foram os valores, foram os conceitos. Porque o time pequeno hoje, ele é muito mais pobre do que ele era antigamente. E o clube grande, ele é muito mais rico do que ele era antigamente. Exato. Então tudo acompanha isso. Quando você tem um distanciamento das pontas, porque uma coisa é quando o clube grande é um pouquinho melhor do que o pequeno em termos de estrutura, em termos de salário e tudo mais, ainda existe aquele negócio que você consegue igualar. Aquele meio termo. Você fala, pô, tá um pouquinho acima da média, mas beleza, é pau a pau. Agora quando você começa a distanciar uma ponta da outra, aí começa a azedar o caldo. E eu não acho ruim não, cara, porque o time pequeno, ele nasceu pra ser aperitivo de time grande. Isso é fato, velho. Isso é fato. Assim como na selva o leão é mais forte do que a zebra, não adianta. A zebra sempre vai ser a vítima. Ele começa bem o discurso. Mas é verdade, é RG número 2. Aí ele parece bêbado. Você não tem que lamentar isso daí, cara. Ele vai andando na beira do penhasco, aí ele cai. Aí ele cai. Mano, olha o RG se doendo, porque eu falei de time pequeno. RG, o negócio é o seguinte, não se doa. Não se doa, RG. Eu não quis atacar o Santos aqui. Mas é ridículo se você fizer isso. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Eu coloquei o Santos aqui numa lacuna de time grande também. É que você se doeu de uma maneira aí que eu não entendi o porquê. Nossa, você é tão versátil. Time grande nasceu pra matar time pequeno. Você é tão versátil. Nossa, eu? Que lacuna. Nossa. Não, mas eu coloquei o Santos também, no mesmo pote dos times grandes. Eu coloquei no pote A da Copa do Brasil. E o que levaria você... Copa do Brasil, e o que levaria você a tirar, ô tonto? Não, o que levaria você a tirar o Santos, tonto? Você ficou revoltado. Achei que você tivesse interpretado de outra forma, que não foi a minha intenção. Eu tô revoltado porque nós estamos falando de uma situação, e aí você veio com um discurso que não tem porra nenhuma a ver. Qual? Nada qual, a ver, qual? Nada a ver. Não é que vocês são a favor da nostalgia, vocês são aqueles caras aí que gostam de conjugar o verbo no pretérito. Você é um cara que daqui... Não, velho, aqui é presente e futuro. Daqui a... Você é louco. Daqui a 50 anos você vai ser o cara sem passado. Tá bom, vai. Mas, velho, o RG, minha vida é um F5 diariamente. Eu vejo como é que você comemora o campeonato de 77. Mas eu nem vivi, Então não é. Mas eu nem vivi. Eu nem vivi aquela parada. Eu comemoro pelo fato das pessoas terem se emocionado por ter sido talvez o título mais marcante do futebol brasileiro de todos os tempos. Pra vocês, pra todo mundo. Pra todo mundo. Só pra vocês. Aquilo ali foi mais importante do que o tri do Brasil. Então para de encher o saco e ficar exaltando o Basílio aqui. Igual você faz. Não, eu idolatro, cara. Porque o Basílio. O Basílio, RG, ele não é pura e simplesmente um jogador de futebol ou um ex-jogador. O Basílio significa muito mais que isso. Por exemplo, o Mahatma Gandhi pra você. É que nem o Gabiru pro Internacional. Seu fiosco, velho. É o Gabiru fez do gol. O Basílio. O Basílio, ele tá pra história do Corinthians, o que Golda Meir está pra história de Israel. Ei, mas conhece Golda Meir? Tô falando. Dá um Google pra saber quem é. Fala do líder! Ah, chegou à conclusão. Ficou... Quando o Mano nasceu, a coisa degringolou. Mas ferrava, tudo bom? Fala do líder que contrariou o Zante. Fala, seu velho. É isso aí, o peixe. Peixe que manteve a liderança antes do saldo de gol, né, dois gols na frente do Parmeira, do Corinthians aí. Sim. E olha, quem voltou... Tudo 33? Todo mundo com 33 aqui. Tudo 33. Quem voltou quietinho, quem voltou quietinho... Ele voltou! Ele voltou. Ele voltou. Não teve acerto lá o Alex com bem o Porto. Bem que você insinuou ontem, Silvio. Eu te falei, né? E dá pra pensar que foi isso, né? Então, exatamente. Vou correr lá, dou um chapéu nos caras... Não deu só certo. Que os caras, português é só, né? Não é português, não é o que falam por aí. Aquele que tá lá não é o que usa o lápis atrás do orelha. Exatamente. Mas quem tem influência nisso, Bento, é o Detran. Entendeu? É o Detran. Por quê? Porque hoje, quando você vai fazer a transferência de um veículo, você é obrigado a fazer aquele laudo pericial. Sim. Pra que você possa vender pra uma outra parte. Ou pra uma concessionária, ou coisa do tipo. Aí você tem que levar lá naqueles lugares que fazem, que realizam esse laudo. E aí o cara olha a chassi, olha a câmbio, olha embaixo do carro, pra ver se o cara não tomou uma porrada que deixou o carro parecendo um 8. Aí, o jogador agora é a mesma pegada. O cara, quando ele vai se apresentar no clube, é difícil o clube ser enganado com relação a exames médicos. Antigamente era muito na palavra. Pô, o cara fez uma boa campanha, não, vem. A gente examina depois. Hoje em dia não, velho. Exatamente, é aí que vai acontecer. Então ele vai se tratar lá no Santos, vai fazer um acerto financeiro. Agora, meu, vai ter que abaixar as cuecas, monstro, né? É porque ficou ruim pra ele. Porque como ele não tá vinculado a time nenhum, então ele chegou lá, os caras falaram, peraí, meu, vamos examinar isso aqui na lupa, Ricardo Oliveira e Lucas Lima de volta contra o América Mineiro. Vai pegar o Ameriquinha. É um jogo que o Peixe tem que levar a sério, porque começa... Tá com medo, Rigi? Começa a entrar... Não, o América tem mostrado aí... Tá roubando pontos aí. E tem atrapalhado bem. Por quê, mano? Porque começa a entrar a fase do desespero. Os caras não têm técnica, os caras não têm não sei o quê, não sei, não é? Mas quando entram em campo, os caras entram e têm dignidade, né? O cara tem a família dele lá, o cara tem o filho, o cara tem a necessidade de, pô, de dar o máximo dele. E o time grande não pode entrar nessa pilha de que vai fazer o gol a hora que quer, vai ganhar o jogo a hora que quer. É aí que se lasca. Então tem que entrar com determinação, tem que entrar para matar mesmo, entendeu? É esse que tem que fazer prevalecer o ser grande. Esse é o jogo do Santos contra o América, velho. Não tem outra saída. Boa. E é isso aí. Tá certo. E sexta-feira, dia de Olimpíadas. Então, qual a recomendação hoje? Abertura da Olimpíada, RG, no Rio de Janeiro, sexta-feira, começa a Olimpíada no Brasil. Qual a recomendação hoje? Tranca o quarto e brinca de Olimpíada. Ah, como é que é, RG? Pega a tocha e enfia na pira. Entendeu? Sensacional! Pega a tocha e enfia na pira. Eu brinco bastante com isso aí. Sensacional, velho. Eu brinco bastante. É legal, Gostei. Vamos ao Corinthians? Ah, Coringão, mano. Agora vamos falar do time que tá liderando mesmo com mérito, velho. Liderando o quê? Liderando o quê? O Campeonato Brasileiro. Liderando. Ué? Não. Tá empatado lá, Corinthians, Santos e Palmeiras em terceiro. Não, mas quem é o primeiro? Pera. Santos, Palmeiras e Corinthians. Tá todo mundo ali. Não. Você tira a diferença no Photoshop. Mas quando é assim, quando é o Corinthians que tá em primeiro, você de verdade que você existe. Uma roda na frente, outra roda na frente. Você vai decidir aqui é no Photoshop, mano. Se fosse uma corrida de cavalo, é o nariz na frente. Sim, mas todo o Photoshop tá mostrando que quem é o líder. Não, mas tá todo mundo com 33. Paquito, não discute liderança, não, porque só aqui, ó, só os três podem falar de liderança. Você tá lá pra baixo. Mano, tá na segunda parte da tabela, velho. Ó, na primeira parte até o décimo eu não te vejo. Então fica quietinho aí. Eu tô lá atrás, mas não sou cego. Não te vejo. Tô lá atrás, mas não sou burro. Seu Bento, segunda-feira eu vou seguir o rapaz. Ô, Domênico Gato, rapaz, você conhece Interlagos? Interlagos. Eu vou seguir o rapaz. Domênico Gato, você conhece Interlagos? Conheço. Por exemplo, da reta oposta, você consegue enxergar o Pinheirinho? Não. Não, lógico que não. Aí que tá, você tá no Pinheirinho, nós estamos na reta oposta, Paquito. Você não consegue ver o que tá acontecendo lá. Você tá na segunda parte da tabela. Essa situação do Campeonato Brasileiro, ela só me lembra em alguns momentos da história da Fórmula 1, onde tinha uma corrida que o Ayrton Senna tava em 11º. Eita, é isso que me mostra. Eita. É isso que me mostra. Bacana, teu time tá com uma anilha no tornozelo, velho. Ô, mano. Fala. Mas o Corinthians, essa semana é a vez dele jogar na segunda-feira. Sim. Às 21h contra o Cruzeiro. Sim. Eu acho que a baixa vai ser o Marquinhos Gabriel. Uhum. Tomou uma pancada no jogo contra na semana, que tirou ele logo do primeiro tempo. Esse é 50% do time. Imagina, mano. Mas aí, é que tá, isso que é bom ter elenco, ó. Não joga o Marquinhos Gabriel, tem ali pra colocar no lugar aí o Luca, pode ser o Rildo, pode ser o Guilherme, Marlone. Pode ser o Marlone. É por isso que é bom ter elenco, velho. É nóis. Aí, mano. Você deve ter tomado todas hoje, hein, bicho? Essa aí é a principal notícia. É, Bento. Teve mais alguma? Existe ainda a expectativa aí da proposta oficial aí pelo Bruno Henrique. Até agora ele ainda é jogador do Corinthians, tá certo? Tá na mão dele, não tá? Mas dele e dos empresários. O Corinthians nessa situação ele não pode opinar muito, porque o Corinthians ele só tem 25% do valor do atleta. E parece que o Torino é o grande time mesmo aí que tá fazendo a proposta aí, que possivelmente levará o Bruno Henrique. Mas com relação ao Bruno Henrique, não vou lamentar não, só desejo boa sorte a ele. Se ele não puder jogar, o Christian já tá apto. O próprio Camacho já tá voltando junto com o Bruno Paulo aí também. E o Wilson, que já estão treinando aí com bola também. Eles possivelmente já estão retornando também pro time do Corinthians. Então é pegar o Cruzeiro aí na segunda-feira. Segunda-feira, 9h. Cruzeiro e o Cruzeiro que também vem com o desfalque do Fábio, viu, RG? O Fábio tomou o terceiro cartão amarelo ontem também, não joga contra o Corinthians. E eles judiaram ontem, cara de 4 do Inter. Cruzeiro pegou o Inter virada, hein? Cara de 4 de virada. Inclusive com 3 gols aí do Sobs, cara. O Corinthians ele tem que tomar um certo cuidado aí. Porque o Rafael Sobs, aquele Ábila lá, os dois, pô, os caras batem uma bola. O Corinthians tem que ficar ligeiro. Deu uma melhorada no ataque, né? Tem o meia lá também, o Rascaeta. Segunda, Pacaembu? É, segunda-feira no Pacaembu. Então o Coringão aí tem tudo pra vencer essa partida e continuar na liderança junto com o Santos e com o Palmeiras nessa rodada aí. A próxima, pelo menos, ainda acho que o Corinthians consegue segurar a ponta ali. Mas vamos ver, né? Mas o Cruzeiro mudou com o Mano, hein? Incrível isso, então, né? Mas... Sabe que me lembra, mano, o Cruzeiro? Ele tá me lembrando aquele Palmeiras que tava com o Marcelo Oliveira. Mas ganhou do Inter, né? Tava aquela porcaria. E aí veio o Cuca e deu uma modificada no time, né? Eu não sei, mano. Contra o Santos, o Mano Menezes já tava? Já tava. Já. Tava. Já. Tomou o primeiro. Foi a estreia dele. Foi contra o Estranho. Mas não levou o jogo. O Santos ganhou 2-0. 2-0 pro Santos. 2x0, né? Então, porque o Cruzeiro... não foi aquele jogo fácil aí, Gê. Não. É que o cara fez o gol contra e complicou a vida do Cruzeiro. Tava 1x0, mas tava parelho, né? Ah, mas eu acho que o Corinthians jogando no Pacaembu aqui é mais não, time do que o Cruzeiro. Não, todas as chances de ganhar. Joga em casa e tem que ganhar, né, mano? Sim. Em casa tem que ganhar. Porque aí depois do Cruzeiro, o Corinthians ele tem uma partida difícil. Porque Grêmio aí pega lá, o Grêmio lá. E pode que ser aí começa jogo... o retorno já, né? Pode ser de 6 pontos, né? Porque... tem Santos. Grêmio... tem, Santos... você é louco temer Grêmio? Véi, os caras não conseguiram ganhar do Santinho em casa. Os caras empataram com o América Mineiro jogando Santos fora. E esse o mano, Grêmio, é Grêmio nessa rodada não joga, né? Quem é Grêmio, mano? Porque tá adiado, né, mano? É. Houve aquele negócio lá da... o Botafogo e Grêmio não dá, então o Grêmio continua com esse... pô, o adiamento dessa partida, isso, foi pra dia 4 de setembro, né? Que absurdo. 4 de setembro. Hein? Muito bem, esse é o Estádio 97, aqui na Energia 97, no oferecimento de Dutra Máquinas. Ó, eu vou dar o recado da Dutra Máquinas e na sequência, você fica ligado, muito esperto aí, que eu tenho uma promoção bacana, viu? O Dia dos Pais, você sabe, tá chegando, tá exalando, o Dia dos Pais exala por aí, né? E você que ainda não comprou um presente pro seu pai, tá precisando de uma boa ideia? Esqueça aquela história de sapato e camiseta, pelo amor de Deus, chega dos mesmos presentes. Vai na Dutra Máquinas! Na Dutra você vai encontrar o presente ideal pro seu pai. Por exemplo, se o seu pai é do tipo que gosta de consertar tudo em casa, por exemplo, você vai encontrar pra ele lá na Dutra Máquinas. Ou é daqueles que gosta de ficar cuidando do carro, hã? Pai do Bento tem cara de que era daqueles que gostava de ficar cuidando do carro. Cuida até hoje. Cuida até hoje? Cuida. E deixa o rádio do carro ligado, assim, pra ouvir jogo? Deixa. É? Isso aí, seu Ulisses. Seu Ulisses, é verdade. Bom, não importa como que é o teu pai, se é tipo pai mecânico, pai jardineiro, pai inventor, pai construtor, o presente ideal pro seu pai está na Dutra Máquinas. Ó, são centenas de ofertas à sua escolha. E, falar em ofertas, a Black & Decker, ela preparou várias opções de kits e ferramentas que o seu pai vai adorar. Black & Decker você já conhece, sinônimo de qualidade, é a garantia de você comprar uma excelente ferramenta, é mil, nota mil. Essa sugestão que eu vou dar pro seu pai tem o seguinte, ó, kit de ferramentas Black & Decker vem com 40 peças, é uma maleta muito legal, nessa maleta vem furadeira, brocas, alicates, martelo, chaves combinadas, é completinha. É mais ou menos aquele kit de, porra, de tipo, resolve tudo, né, velho? Sim, soluciona. Todo mundo devia ter um kit desses em casa. Soluciona. Né? Você sempre vai precisar arrumar uma dessas peças aí. É o kit que todo pai quer ter em casa. Na Dutra, você vai encontrar essa e outras ofertas através do site dutramaquinas.com.br. Boa. Ou em uma de nossas lojas. E lembre-se, ferramentas Black & Decker... é na Dutra Máquinas! Estádio 97. E como eu disse antes, nós vamos fazer uma promoção bem bacana. Na quinta-feira que vem, a gente vai ter mais um Estádio 97 móvel pelas ruas e avenidas de São Paulo. É, a famosa limusine do Estádio 97. Entendi. A gente vai sair de um ponto, que é aqui próximo à Energia 97, na Praça Trianon, sim, do Parque Trianon. Sim. E sabe pra onde nós vamos? Onde iremos? Vamos em direção à Dutra Máquinas, lá na Marginal, junto à ponte da Vila Guilherme. Vamos pra lá. Show, show. Vamos pra lá. Tô de bola. E aí se sim, você quiser participar desse caminho todo com a gente, saindo sim, daqui dentro da limusine pra fazer o programa com a gente, sim, nós vamos sortear um ouvinte por dia. Mas o ouvinte tem que entrar no ar e falar: o presente certo pro seu pai está na Dutra Máquinas. Ah, entendi. Repita, RG. O presente certo para o seu pai está na Dutra Máquinas, é isso? Isso. Hoje nós vamos sortear um ouvinte, sim, na segunda o segundo, sim, na terça o terceiro. Oh. Serão 3 ouvintes que vão com a gente na limusine. Aí chegando lá na Dutra, sim, aqueles que forem visitar a gente no estacionamento ali da Dutra Máquina, sim, junto à ponte da Vila Guilherme, olha, ainda vai poder participar do oh, programa de lá. Ah, aí sim, hein? Entendeu? Boa. Olha que legal, bacana, gostei, tá? Então, olha, você que ligar e quiser participar da limusine do estádio, tem que dizer, o presente certo pro seu pai está na Dutra Máquinas. E a gente vai sortear ao final do programa um ouvinte. Tá ok? Boa, chefe. Beleza? Bom. Fechou? Aí, fechou. Legal, seu Bento. Então continua com as manchetes do estádio. Ah, aliás, desculpa. É imprescindível agradecer ao Thiago da Paris Vegas, aluguel de limusine. Grande Thiago. Que vai colocar sempre à nossa disposição a maior limusine da América Latina. Grande Thiaguinho. Você que precisa alugar limusine, entra lá no site da Paris Vegas, aluguel de limusine. E é show, eu vou fazer o casório dele, sabia? Ah, é? É. Fiquei sabendo. Ano que vem. 1.000 convidados, né? E todos eles chegando de limusine. Eu não sei, mas é que eu vou fazer, eu vou fazer. Ele vai inaugurar a nova frota de limusine. Então, felicidades aí pra ele e pro Antônio, né? Antônio, é. Quem? O noivo dele. É o noivo do Thiago. Vocês estão loucos? É isso aí. Mas não. Ô, Bento. Parmeira. Antônio. Ah, nós. Cada um casa com quem quiser. Ah, não. Não tem problema. Ô, seu Bento, fala aí, nós. Opa, e aí, Dodô? Que X, beleza? Tio Katsu. Não, o Parmeira ontem tava... Arbitragem. Tava indo pro saco, tá maluco? Fala aí. Bom, é o do jogo aí, você vai comentar o que aconteceu ontem. Arbitragem é do lado de vocês, mano, né? Não é aqui, não. É, eu vi ontem lá o CX10. Agora... Tropeçou na sombra. Primeiro eu vou contar o que aconteceu. Peraí. Primeiro eu vou falar com quem entende de futebol e quem entende de lance. Mas vamos lá, fala primeiro. Não, eu falo, depois eu comento. O que é? Você é árbitro? Árbitro FIFA Domênico, nunca ouvi falar. E hoje, a dúvida qual é do Cuca? É, muda no gol ou não? Né? Essa é a dúvida pro jogo contra o Vitória. Você pode, se você mudar agora, eu entendo que o goleiro foi muito mal ontem, ele vem vindo mal. Bem. Ele fez duas defesas importantes, mas ele tomou. Ele complicou a vida do Palmeiras contra o Botafogo. E ontem ele não. Ele complicou a vida do Palmeiras ontem num lance em que o jogador estava impedido a princípio. Depois ele fez aquela... Estava impedido. E não sou eu que estou falando. Quem está falando, quem falou e quem assistiu foi lá pela... Mas ali estava mesmo. Pela Sport TV. Estava impedido. Aquele que era da Portuguesa lá, aquele moleque lá. O cara deixou a coisa correr. E aí o goleiro fez uma lambança desgraçada e deu o gol para a Chapecoense. Onde o Palmeiras vinha jogando melhor. Vinha jogando melhor, vinha dominando o jogo. Mas aquele lance estava impedido mesmo. Estava impedido mesmo. O lance do Kempis ali. Ele e aquele outro lá, o 45 também, que eu não sei quem é. Tinha dois caras impedidos. Estavam na frente. Dois impedidos. Olha como eu sou imparcial. Vai, me elogia agora. Calma, mas então você vai ter que ser imparcial na hora do pênalti, que foi pênalti. Não, ali não foi, não. Você é louco. O pessoal da Sport TV falou que foi pênalti, sim. E mostrou várias vezes. E outra coisa. Quer agradar a torcida. Não, e outra coisa que diz que é pênalti, seu Bento. Porque eu assisti depois as entrevistas, a primeira coisa que o repórter foi entrevistar o cara que teoricamente, é o cara que derrubaria o Cleito Xavier. É o Gil. Muita gente achou que não pegou. E o cara perguntou, e aí, você derrubou, fez pênalti? Ah, não, eu preciso ver o lance de novo. Eu não sei se eu peguei ou não peguei. Como assim não sabe se pegou? Ué, no calor do jogo o cara nem sente, a adrenalina alta. Ô, velho. Tem gente que na adrenalina alta, o cara não sente que tomou um tiro. E o cara entregou. O cara entregou. Se o cara não pegou, não pegou no cara, o cara falava na hora, RG. Imagina. É, imagina o cara. O cara com adrenalina alta, Domingato, nem sabe o que tá acontecendo. Ele foi tocado, o Cleito Xavier, e é pênalti, sim, senhora. Chorem o que vocês quiserem. Eu não acho. Foi pênalti. O juizão arranjou ali aquele pênalti. Foi pênalti. É diferente de outros lances aí que você vê. Ele viu a cara de choro de cuca. Muito pelo contrário. Vocês olham aí que vocês olham que foi tocado, sim, senhora. Não acho, já vi, revi, não acho. Não, eu acho que não foi pênalti, mas eu também não condena o árbitro, porque às vezes da posição que tá o árbitro passa a sensação de... Mas e o Bandeira que tá na frente do lance? O Bandeira tá correndo ali vendo o lance de frente? Eu não sei, mas geralmente quem manda nessas situações é o Bandeira. Não, o Bandeira seria assim, né? Tá louco? Imagina. Bom, não importa, o que eu tô dizendo é o seguinte, eu estou dizendo que todos do Sport TV lá, pelo menos os caras estavam comentando, falou que foi pênalti, que ele foi tocado e foi pênalti. Ele foi imprudente, o menino. Mas deve você vir correndo do lado do cara, atrás do cara, ele não pegar o cara, na corrida, o pé vai tropeçar, não bater no pé do cara. É pênalti, ele tá indo em direção ao gol, você quer o quê? Eu discordo. Tem que tomar cartão, cara. Tá louco. Sim, senhor. Prende o cara, então, da Chapecoense. Senhor. Porque é o último homem, mano, ele tá indo em direção ao gol, ele ia fazer o gol. Imagina que ia fazer o gol, gente. Como não ia fazer o gol? Ele tá sozinho, olha aí. E a regra não fala nada de último homem também. Não, mas não tô falando de último homem, ninguém falou isso, tô falando que ele tá indo em direção... Você acabou de falar. Está indo em direção ao gol, ele vai fazer o gol. Ele tava lateralmente, Domenico, ele não tava vindo de frente pra driblar o goleiro, ele tava na lateral do campo. Já tá indo em direção ao gol, ele tá mais próximo do gol do que qualquer outro jogador. Mas a regra fala em chance clara e deliberada de gol. Não, e aquilo era uma chance clara de gol. Então você vai olhar aí, você vai olhar de novo. Então por que o árbitro não expulsou o jogador? Não sei. Olha, não sei, você tá louco. As imagens, mas eu não sei. Não os sei, melhores porque. Momentos. Ele interpretou de uma outra forma. Os melhores momentos estão sendo transmitidos através do nosso canal online, no 97fm.com.br/estúdio ao vivo. Onde você também consegue assistir todo o programa. Esse lance do agora, olha, é um lance. Olha, aí é que tá. Esse lance que mostrou agora foi uma falha de novo do Wagner. Ele ia fazendo um pênalti. E o cara pulou nesse momento, não sofreu o pênalti. E se o cara, eu vou dizer uma coisa pra você, se o cara, ó, se ele se joga aí, é capaz do juiz dar pênalti. Ah, sim, daria. Entendeu? Claro. foi um lance. E ó, ia tomar o gol. Se não é o Zé Roberto pra tirar aqui, ele tomava o gol. Ele deixa o pé. Então, mais uma vez, uma jogada infeliz do Wagner. Ele não vem jogando bem. Eu não sei pegar esse goleiro da Chapecoense. Não sei o que tá acontecendo. Não, só ele. Muito, e aquele do Atlético Paraná? O reserva dos caras pegou pra cacete, mano. Você entendeu? Então, é incrível, né, cara? Tem umas coisas que são... Não dá pra entender. Foi muito mal o Wagner. Eu não sei se o Cuca arrancar agora o Wagner ou... Seu Bento, eu acho que ele corre o risco de perder esse goleiro. Queima, é. Ele queima definitivamente. Ele ficou abatido. E aí você tem um detalhe. Ah lá, tá indo lateralmente em direção ao gol. Mas ele tá, que você ele achou mais... que isso aí era pra expulsão? É, então. Tudo bem, ô Soma, cada um tem um jeito de intervenir. Mas no mínimo um cartãozinho amarelo tem que tomar. Imagina. Uma amarelinha tem que tomar. Ah lá, não faz nada. Pegou, gente. Olha lá, pegou. O Cleiton Xavier pegou. Se jogando. Não, pegou. O Cleiton Xavier não é de se jogar, não. Ah, pegou, imagina. Olha lá, para. Pega embaixo. O pega esporte embaixo. Não tem contato, gente. Pega embaixo. Olha, pessoal. Ele tem contato. Tem contato, pessoal, por trás? Olha, tá, imagina que por trás, para. Você tá louco. A minha opinião é que não foi pênalti. A perna bate. E garfaram os coitadinhos lá. E o impedimento não garfaram. Você tá. Não, ali foi um erro. Mano, que acontece. Se você quer torcer, você pode torcer. Ali não, eu sou. Você ser fanático é complicado. Não, mas eu não sou fanático. Mas aqui primeiro. Mas eu não sou. Não, mas você pode. Então não adianta. Você vem fazer médizinha aqui. Médio, mano. Quem tá fazendo médio é você, falou que não foi pênalti. Mas você foi pênalti. Como assim, garfaram? Então garfaram o Palmeiras, porque foi impedimento. Mas ali é um lance difícil. Ah, vai pro inferno. Vai te catar você no inferno, pô. Vai pro inferno. Tudo que é pra ele, convém. Tudo é o lado do mano. Mas fala aí, deixa o árbitro de lado, ó. O Pelé recusou acender a pira olímpica, velho. Vocês viram o bagulho? É. Ele deve estar com problema. Então, a assessoria de imprensa dele diz que ele tá com um problema na perna esquerda aqui, porque ele fez uma cirurgia e acabou sobrecarregando a outra perna. O Guga que vai. Ah, mas tá louco. Pra jogar um fósforo no gás, ô Pelé? Você tá de brincadeira, mano. Você não consegue jogar um fósforo. Ô, seu Bento. Você vê, o São Paulo tá mal, né, cara? E você vê como o Palmeiras caiu de produção. Eu nos últimos 5 jogos, o Palmeiras teve a mesma pontuação que que o São Paulo, cara. Verdade. Ele teve 2 empates e 1 vitória e 2 derrotas. Aí você vai falar, mas você vai falar, o que você tá falando do seu time? Eu tô aqui na minha função de defender meu time e falar dos outros também, então não enche o saco. Mas o Palmeiras tá fazendo. Não sei se são 5 ou mais que 5. São 6 ou 7 partidas, o Palmeiras não vem jogando bem. Ontem, pelo menos, o Palmeiras jogou melhor. Eu acho que o Palmeiras merecia um resultado melhor, eu acho. Jogou um pouco melhor, sim. Pelo que eu vi ontem, sim. Jogou. Agora, isso não sei o que tá acontecendo. Todo time, talvez não. Isso, todo campeonato brasileiro, um time passa por um momento difícil no campeonato, né? Eu espero que seja esse o nosso e não caia mais de produção. Se não ganha do Vitória... A coisa complica, hein? Aí ferve a água, hein? Se não ganha do Vitória... Não, a água já está... Sabe direção. Aquele dia que você chega na empresa que você fala, nossa, alguém morreu? Sabe? Fica assim o negócio. Água... E o Palmeiras tem que vencer o Vitória, não sei onde está o Vitória na E coleção. Mais uma vez, viu, Domênico? Casa cheia, quase mais de 25 mil ingressos vendidos. O Vitória não tá mal, não, velho. Mais uma vez, casa cheia. Não, mano. Vitória não tá mal, não. Como não tá mal? Se o São Paulo tá mal, o Vitória tá bem? 13º, pro Vitória tá bom. É que o Mano anda com uns conselhos de futebol meio diferentes. O Vitória tá com 22. Pô, 4 pontos na zona de rebaixamento, tá bem? 4 pontos. Véio, pra esse último time aqui, o Santa Cruz, que é o primeiro dos que estão ali embaixo pra escapar. 18. Ó, pra eles conseguirem 4 pontos, eles precisam de 6 rodadas, ô Sombra. Eu entendo o que você tá falando, mas... Cada ponto pra esses times aqui é uma eternidade pra conseguir, velho. É uma porcaria, é um catado esse... Ó, o Santa Vitória tá onde ele cabe. Ruita o Inter. O Vitória é o lugarzinho deles. Ruita o Inter. Ruita o Inter. Dos últimos 30 pontos, ganhou 2. É, ruita o Inter. Vocês viram a entrevista do Falcão? Parece que ele tá chorando, cara. Porra, mas juro por Deus, mas parece que ele tá chorando mesmo. Mais que o Cuca? Que o Cuca chora, né? Que o Cuquinho imita aqui. Não chorou, Domênico, mas não é pra menos, tem que chorar mesmo. Tá feia a coisa lá, porque quantos jogos sem vencer? Tem saída? 10? Mas o Falcão tá pensando que ele é o quê? Deus, 10 sem nenhuma vitória. Varinha e fazer um milagre. 10 sem nenhuma vitória. Tem 2 empates, não? É? Tem 2, dos 30 pontos ganhou 2. Perdeu 8. 9 derrotas, é isso? 9 derrotas. 9? 9? É. Não são 8? Não, o Inter. Então não 9, são 2 pontos, então você ganhou 9 derrotas. Caramba. Então ganhou 1 ponto só. Não, são 2. Você acha que o Inter corre o risco de cair? Enorme, gigantesco, monstruoso. Não, não acho. Olha, tô dizendo que no todo tem 9 derrotas. Vocês acham? Não, acho que não. Palmeiras tinha time pra cair em 2002? Cair, não. Não, não é isso que eu quero dizer, Obelha. Por exemplo, você vê o Cruzeiro. Você acha que o Cruzeiro vai cair? E responde. O Cruzeiro hoje tá na zona de rebaixamento. Tem time pra cair? Peraí, você não... Nada. Eu entendo o que você falou. Eu acho que quando um time grande cai, não é só porque o time é ruim. Mas agora eu tô chamando os caras ali. Ou o Tinga... Eles vão jogar? Ou o Bolívar, não, pra acertar o vestiário. Isso aí tá na cara que é crise interna, gente. Tá bom, mas esperar. O elenco do Inter não é pra cair, não. Eles para. Estavam, até a certo ponto, 2007 eu vi aqui, não, o Corinthians não cai. Ah, cara. Mas aquele time do Corinthians era horroroso. Então, era ruim, beleza. Tinha Finazzi, Clodoaldo e Betão. Mas falava aqui, ó, não, você acha que vai perder pro Vasco o quarto aqui? Não perde. Não, e não era pra ter perdido, mas, né? É, não é, perdeu. Mas ali, beleza. Mas nem compara aquele elenco do Corinthians com então, o esse do Inter é ruim. Se fosse bom. Não, mas o que você acha? Eu acho que é. Analisar a tabela. Sem analisar não, a tabela. Não, não dá. Eu não consigo analisar. Pô, o Inter era, tava junto, eu tava em primeiro então, lugar. Mas eu não consigo analisar um time sem olhar a tabela. Um time que nos últimos 10 jogos perdeu 9. Eu não posso analisar mas um time. Mas eu vejo potencial pra fugir. Eu não vejo. Eu vejo. Às vezes não falta sorte. Eu às acho. Também. Sorte em 10 jogos? É, mas é. Eu acho que tem potencial pra sair, sim. Lógico, não chegar em nenhum lugar muito longe. É. Tem potencial pra sair. Mas então, a hora que se instala essa nuvem negra. É complicado, hein? É embaçado. Coisa que eu não vejo no Cruzeiro. Eu não vejo o Cruzeiro um time que vai cair. Eu não vejo. Eu vou te falar, pra mim, um time que tá. Vai virar o primeiro turno de 10 jogos, ganhou um pontinho. Oh. É time pra cair. Mas a campanha. É da campanha. É a pior campanha depois do América. Mal Nariga, se liga. O Inter, com essa campanha bizonha que o Inter tá fazendo, ele tá com 21 pontos. Domênico Gato. Cada 5 primeiros rodados. Pra que eles possam escapar da zona de rebaixamento, Domênico Gato, eles precisam atingir a média de 45 pontos. Tá certo? No Campeonato Brasileiro no segundo turno. Ou seja, eles precisam melhorar um pouquinho só, uma campanha pífia. É. Mas, gente, essa campanha do Inter aqui é pífia. Eles vão fazer 24 pontos. Aí é que isso? Tá. Vocês estão de brincadeira. Em 18 6, rodadas, 19 8, rodadas. Lógico que vai. Nas últimas 10. 8 em 18, 8 em 19. É moleza, porque das últimas 10 rodadas. Não, Benjamin, não estamos analisando isso. Estou analisando o término do campeonato. Vocês estão analisando o futuro. Tem que apagar, passar a borracha e vamos tentar fazer daqui pra frente. Vocês estão analisando. Ah, vamos. Você tá analisando o quê? O presente? O presente é que o Inter não tá na zona de rebaixamento. Sim, não tá. Ah, tá, então, ponto. Com calma, essa campanha bizonha. Calma, o Inter não tá, porque nas 5 primeiras rodadas o Inter foi muito bem. Ok, mas acabou. Agora não tá. Não tá. Você apostaria hoje que o Inter cai? Apostaria. Você aposta que cai? Hoje sim. Cai? Gente, quer fazer a cápsula do tempo, você colocaria o Inter cai? Eu colocaria. Não coloquei. Na minha cápsula do tempo não tá, porque eu nunca imaginei. Não tá lá em cima, mas também não tá lá embaixo. Gente, presta atenção. Futebol brasileiro mudou. Ah, não cai, cai. O Palmeiras caiu duas vezes. Cair, cai. Corinthians caiu, o Atlético Mineiro caiu, o Botafogo caiu, o Grêmio caiu, o Vasco caiu duas vezes. O que eu tô te perguntando é se tem time pra cair, é isso? O Mano aqui no segundo turno do ano passado, ele falou, pô, o Vasco tá fazendo uma baita campanha, não cai, caiu. Ah, o time é bom, caiu. Tinha time pra cair, ou eles têm time. Mas caiu pelo primeiro turno que fez, né? E o Inter só não tá na zona de rebaixamento por causa das 5 primeiras rodadas. Mas eu ainda acredito que o Inter vai fugir. Tem time pra isso. Eu também não acredito. E o Cruzeiro, idem. É isso que eu tô falando. Tem jogador pra cair. O Cruzeiro tá pior que o Inter no campeonato. Mas o Cruzeiro é diferente. O Cruzeiro tem um time, eu acho que mais calejado. O Cruzeiro contratou melhor. O Cruzeiro trouxe um treinador que, na minha opinião, como treinador, o Mano Menezes é muito melhor do que o Falcão. O Cruzeiro não tá com problema lá. O Cruzeiro não tá com a torcida quebrando tudo. Gente, olha a campanha do Inter. O Palmeiras em 2002, o Palmeiras não cai, Marcos, Arce, Dodô, Leonardo Moura, caiu. Velho, o Inter tá com o Nico Lopes, velho. Nossa, o Nico Lopes, você fala do Nico Lopes, parece que é o Messi. Hoje, pro futebol brasileiro, é como se fosse. Vamos ver se o Nico Lopes é um jogador que sozinho vai resolver o problema sozinho do Inter. Sozinho não resolve. Não, vamos ver. Até aquele Valdívia, não é tão ruim, é isso que eu tô falando. Não, é ruim, mas dos últimos 30 pontos ganhou um. Mas, Benji, os caras têm aquele Serras, tem o Valdívia, tem o Sacha, tem o Vitinho. Tá todo mundo aí. Tem o Sacha, Nico Lopes, é bom jogador. Tem o Juliano, que foi vendido, que era bom. Não, Juliano era do Grêmio. Juliano era antes do Inter. O time é muito bom, o goleiro não é muito bom. O time não é ruim, é isso que eu tô falando. O goleiro foi embora e tem um goleiro melhor que o Alisson. Bom, o Alisson tá machucado, que é o Danilo Fernandes, vocês, tá pra voltar. Vocês me convenceram, acho que dos últimos 30 pontos o Inter deu azar, pronto. Não deu azar, jogou mal, mas tem time pra escapar do rebaixamento. Eu acho que não. E nem, e por falar em rebaixamento, o Inter nem tá. Quem tá ali pra ser rebaixado é o Cruzeiro. Eu repito. E também acho que não cai. Quer apostar 3 rodadas que o Cruzeiro tá fora da zona de rebaixamento e o Inter tá dentro? Não, aposto no final do segundo turno que o Inter não cai. Tá bom. Vamos? Eu acho que eu aposto que o Inter briga no G4. Não, G4 não. Não? Não. Mas que não cai, não cai. Vamos apostar aí, eu sou comédia. Muito bem, muito 30 bem. 30 pontos ganhou uma campanha, é sensacional, é só azar. Estádio 97, na Energia 97, tem oferecimento da Esser, construindo com valor. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é gol. Também BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br, Bento. Ah, agora é a hora. Vai aí. É a hora? É a hora? Vamos aí, pô. Opa! Cai do Estádio 97 informa! Tava indo tudo bem. Um golaço do Chaves. Foi sem querer, querendo. Aí, de repente, desandou tudo. Atlético Mineiro 2, São Paulo 1. E o Balsa vai embora com uma derrotinha. Que pena. Também vou falar pra você, hein? Tá indo embora, o Balsa tá deixando um pico de saudade. Até segunda, com mais placares. Quase teve ontem de outro, hein? Quase. É, seu Bento, fazer o quê, né? Pensou que ia ontem, tava no ar aqui a hora que fez aquele golaço. Não, o gol do campeonato já aconteceu. O grande gol, o mais bonito, já aconteceu, foi ontem. Mas dá pra aproveitar, né, Sombra? O atacante lá, tá bom. Ele também no segundo tempo teve outra chance, ele bate bem fora da área. Bufarini também que deu azar no gol, mas jogou bem. Eu acho que o São Paulo não fez uma partida ruim. São Paulo fez até uma... Pelo momento do São Paulo, pelos desfalques, etc e tal, acho até que o São Paulo fez uma boa partida. Agora, é óbvio que o Galo é um time mais acertado e tem uma grande qualidade, principalmente... Em todos os setores tem a sua qualidade, mas na parte ofensiva, principalmente, né? O Galo foi muito certeiro, porque no primeiro tempo, eu acho que foi assim, até um jogo igual, com muita movimentação, mas o Galo acabou fazendo os seus dois gols necessários. No segundo tempo, o Galo meio que ficou bem retrancado mesmo, não ofereceu perigo, não conseguiu armar contra-ataque, e o São Paulo dominou o jogo. Aí você fala assim, mas dominou o jogo porque o Galo deu espaço, ou o Galo deu espaço porque o São Paulo foi melhor? Aí é difícil dizer, me parece mais assim que fechou mesmo, se retrancou, e o Vitor acabou sendo o grande nome do jogo. O Vitor fez duas ou três defesas, daquela que você fala, eu vou gritar gol. E, cara, sabe? Ah, você que gorou então, né? É, mas eu vou gritar, eu não gritei. Ah, duvido. É? Então fez duas ou três defesas fantásticas. Agora, é nítido, né? O São Paulo tem um nível técnico ali no meio de campo, principalmente no setor de armação, muito deficiente, muito deficiente. O Cueva fez falta e o Ganso, nossa, mais ainda. Muda muito você ter jogador desse perfil que articula mais as jogadas. Porque o São Paulo sobrou o quê? Sobrou os volantes e jogadores de ponta. O meio fica meio, assim, desabitado, sem aquele jogador que coloca o outro na cara do gol, né? Fica mais com condutor de bola, jogador que corre. Gostei muito da estreia do Bufarini. O Mano tem razão, né? Você vê, assim... Trata-se aí de um bom jogador mesmo. Ah, aquele lado direito do São Paulo ficou interessante ali, com o Thiago Mendes e o Kelvin também, né? Não, o Thiago Mendes não, o Kelvin e o Bufarini. Então, mas o Thiago Mendes que cai daquele lado ali. Mas é um jogador que tem qualidade. Tem. Atua ali pelo lado direito ali também. Agora, o lado também. Esquerdo do São Paulo e o meio ali, olha, vou te falar uma coisa. Um lado com o Mena e Michel Bastos e o meio desabitado, eu vou te falar uma coisa, viu? E eu não entendo, o João Schmidt no banco. Eu não entendo, tá certo, não tô falando do Pelé, mas não dá pra entender o João Schmidt no banco e jogar o Wesley, juro que não consigo compreender isso, é incompreensível, é triste, viu? Queria até aproveitar aí dois tricolores que estão aqui, é o casal Estranho no Ninho, tá aqui, veio aqui fazer o programa, fechou com a gente na promoção do resort do Estádio 97, e são dois São Paulinos, não é não? Tá aqui o Edson Luiz de Tomaso e a Márcia Gil de Tomaso, sejam bem-vindos, boa noite. Tudo bem, boa noite. Tudo bem? Tomaso. Boa noite. Obrigado, Tomaso. boa noite. Era um, teve, eu lembro, um mafioso. Famoso mafioso italiano preso aqui, como que era o sobrenome dele? Gente, Bruschetta. Bruschetta. Bruschetta. Não. Brusqueta, não. Melhor. Brusqueta é Brusqueta o que você pede no. Não, Busqueta. Não. Tomás é o que o Domênico vai fazer na cozinha. Café. A pronúncia certa. Tomás café. Mas a gente tá passando um. Vocês estão brasileirando. Estamos brasileirando pra ficar light, assim. E aí, perguntar pra vocês. Pra vocês dois, vocês chegaram a acompanhar o jogo ontem, assistiram? Ouvi. O jogo, porque eu não estava aqui em São Paulo, eu tenho pay-per-view, mas eu estava viajando. Você estava viajando? Escutei. E a mulher não estava viajando? Não, ela não. Ele estava trabalhando. Deixa eu falar uma coisa. Essas viagens que os caras costumam fazer... O cara é São Paulino. Olha o que você vai falar. Essas viagens que os caras costumam fazer costumam ser cansativas. Muito. É. Hotel. Hotel, trabalho. Dorme sozinho. O que você faz da vida? Deixa eu ver aqui. O que você faz? Não tá aqui na tua ficha, ó. Não tá na ficha. Tem a profissão do cara na ficha, Bá? Muita produção porcaria, isso aí. O nome é muito grande, não cabia na ficha. Não cabia na ficha. É, a gente tem uma empresa de... produtos médicos que vende produtos para radioterapia. É um segmento na área oncológica. Tá certo. E estava viajando? Tava, trabalho. Acompanhando o jogo? Acompanhando o jogo e com 2 minutos fez 1-0. É. Aí eu falei, bom... Agora vai. Porque no começo do jogo, quando você vê a escalação, realmente, principalmente o que você falou do lado esquerdo, difícil. E o meio de campo, pobre de criação. Pobre de criação, verdade. Então... realmente fizemos 1-0, falei, agora dá pra segurar, mas aí tomou um logo em seguida, e eu já achei que a hora que tomou o gol de empate, pra mim já ia virar. É. E você, Márcia, você viu o jogo ou não? Eu vi o jogo, daí ele não tava em casa, e aí eu fico ligando pra ele. Mas daí eu desanimei também ontem, falei, Mas teve garra, assim, teve gente até que eu tava escrevendo lá, às vezes eu vou assistindo o jogo e a gente vai comentando, né? E muita gente fala assim, pô, você tá vendo outro jogo? Eu acho que teve garra. O que falta é um pouco mais de qualidade técnica da parte de alguns jogadores, de uns setores ali. Mas não achei que faltou garra, assim. Eu achei que foi aguerrido. Não, garra não faltou mesmo. Uma coisa que é legal, que o brasileiro tinha que aprender com os outros latinos, é não tremer na estreia. Tanto o Buffarini quanto o Chaves jogaram bem ontem. É. O Chaves não jogou mais porque não tinha quem enfiava a bola pra ele. É verdade. Porque senão, eu acho que ele faria mais gols ontem. E o Vitor também estava meio largo ontem. Agora, né? O triste, tem aqueles que também falam, e é verdade, né? Ultimamente, o São Paulo, o São Paulino fala assim, mas teve garra. Perdeu, mas não tá resolvendo. É que a sua garra também não tá resolvendo, né? Não. E assim, se a gente analisar a passagem do Osório, foram 18 vitórias e 18 derrotas. Do Osório ou do Balsa? Desculpa, perdão, do Balsa. Então, assim, foi... Olha, não foi boa, não. Se não fosse respeito, a Libertadores, fosse a Libertadores, teria sido um péssimo. Com todo respeito, assim, minha nota, passado o Balsa, nota 4,5. É, por aí. Nota 4,5. Com um lampejo na Libertadores que deu uma maquiada pra parecer que é mais. Pra chegar a 4,5, porque senão era 2. Ô, Stranger. Pois não. Casal Strangers. O cara mandou um negócio pra mim agora interessante. Das últimas 10 rodadas... Sim. Quem você acha que foi o time que mais pontuou? São 30 pontos, né? Acho que foi o Atlético. Eu ia falar Atlético Mineiro, porque 25, ele ganha as 4. Ele 25 ganha as 4 pontos últimas. De 30, o Atlético ganhou 25. Ó. Segundo? Segundo, Flamengo? O Santos. Ganhou 20. É. Terceiro e quarto tá empatado. Quem vocês acham? Das últimas quantas? 10. Palmeiras e Corinthians. Corinthians e Atlético Paranaense ganharam 20. Na sequência, quinto veio o Flamengo, o Palmeiras vem em sexto, que de 30 ganhou 17. Bom, para resumir, a Ponte vem em décimo, que ganhou 14 pontos. O São Paulo está em 16º. Meu Deus. Que ganhou, nos últimos 10 rodadas, o São Paulo ganhou 10 pontos. É, bem ruim. O Cruzeiro, nesses últimos 10 jogos, somou mais pontos, não, empatou o mesmo número de pontos. Cruzeiro, São Paulo e Curitiba, nos últimos 10 jogos, ganharam 10 pontos. O América Mineiro é o penúltimo. Somou 5 pontos. E o último? Inter. Somou 2 pontos em 10 jogos. O São Paulo, os jogos de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro... 2 pontos só. É o clube, um dos clubes de Série A com pior aproveitamento no ano. Verdade. Então, sinceramente, eu não consigo ver... eu respeito a opinião das pessoas que acham que foi bom o trabalho do Balsa. Eu não consigo ver um bom trabalho. Eu não consigo muito. Mas deu garra ao time. Mas deu garra ao time porque foi o Balsa que estava lá, ou porque também veio o Caleri, Maicon, Lugano, que são jogadores com outro perfil. Esse bom foi o ter avançado na Libertadores. O avanço na Libertadores maquiou a situação. Se acredita ele por isso. Ah, mas ele deixou, olha, ele quando chegou prometeu um legado, o Ganso, ele deixou. Se o São Paulo só vendeu... que é um legado que serviu só pro Ganso. Não, e pro São Paulo também. Não, o São Paulo financeiramente reforçou, né? O São Paulo vendeu o Ganso, hoje vendeu bem, Porque ele resolveu jogar bola, jogou bola junto com conseguiu se livrar do Ganso. Olha, o cara, na Libertadores ele fez um bom time, sim. Não, mas é tudo isso que se atribui a ele. Os números? É em virtude da Libertadores. Agora, não acho que é um treinador que vai deixar saudade, que o torcedor de São Paulo daqui 2 anos vai falar, ah, e o Balsa, né? Traz de novo. Vamos pedir o Balsa ele volta. Sim. Não acho. Também acho que não. Não acho. Verdade. E amanhã, não sei se vocês são sócios ou não, mas amanhã o São Paulo tá vivendo uma guerrinha aí, né? Que é a tal da... Amanhã a votação da Assembleia dos Sócios para ver se aprovam ou não a mudança de estatuto de 2003. Meu Deus do céu. Olha. 2003? É uma confusão. 13 anos atrás? Eu nem quero me... Com a decisão judicial, né? Tem que colocar em pauta de novo. Não foi isso aí? Olha, em resumo. Em 2003, o Juvenal e o seu grupo fez uma... Fez uma manobra e uma atrocidade que foi aprovar uma mudança de estatuto contrariando o que a lei dizia. A lei dizia que mudança de estatuto só com a aprovação dos sócios do clube. E ele fez com a aprovação de conselho. Ou seja, aquela coisa meio juvenalesca, né? Que você já conhece. E aí o que acontece? Só que a oposição do São Paulo, através de um conselheiro, que também, se eu não me engano, é um desembargador ou ex-desembargador, entrou na justiça com uma ação falando para tentar anular isso aí, porque era ilegal. E já vai sair daqui a pouco a decisão do Supremo, dando realmente, não tem, sem mais recurso não, como ilegal. Mas aí a gente não tem aquele problema de que tudo que ele fez e assinou passa a ser... Exato, aí tem esse grande problema. Na hora que sair a decisão, que for anulada a mudança, o que que vai acontecer? O que vai ter um interventor? Tudo o que acontecer vai ser destituído, todo o conselho. O que que vai acontecer? Essa é a preocupação. E por mais que os dois lados fiquem fazendo essa guerra, que parece mais PT, PSDB, né? Que, aliás, eu acho uma vergonha. E depois disso, o São Paulo só piorou depois que começou essas picuinhas lá dentro. Só piorou. As picuinhas no São Paulo, na verdade, já vem há muito tempo, né? Elas só foram piorando. E agora tá uma guerra política, não? Ou você vota sim ou vota não. Virou meio Petralhas e Coxinhas, meio que uma guerra que tem aqui no país, né? Uma guerra surda que existe aqui no país. E isso está acontecendo agora, entre situação e oposição, cada um fazendo mais, assim, campanhas em mídias sociais, etc e tal, pela aprovação do Estatuto de 2003. Eu, particularmente, acho que aquilo que foi feito pelo Juvenal é uma aberração gigante. Mas tenho muito receio do que pode acontecer se não... Tenho muito receio do que possa acontecer se prevalecer a decisão do Supremo Tribunal. Então, assim, eu tô bem receoso. Porque até agora eu não vi ninguém entrar e falar assim, olha, aposto todo o dinheiro que eu tenho na vida que não vai acontecer nada de mal. Ninguém bota na reta. Com certeza. Ninguém. Então amanhã o São Paulo vai viver um momento político bem complicado de eleição. Ou você vota sim ou não, ou você aprova o Estatuto de 2003 ou não. E também aprova também a futura realização de um novo Estatuto, né? Bem complicado, cara. É uma situação bastante política vexatória, complicada. Eu vejo muita gente se manifestando e às vezes você vê que o engajamento político é grande dentro do processo, né? A gente não vê muito uma prática de razão. Eu vejo por parte de muita gente um engajamento político, uma coisa tipo, nego que tava de um lado agora tá do outro e vice-versa. Nojento, cara. Nem vou me estender muito aqui no programa, porque é mala, é chato. Mas você vota ou não? Voto, lógico que eu sou sócio. Você vai lá amanhã? Vou sim. Mas você vai colocar uns vídeos assim no Snap, fala, o Paulo tá comendo aqui, jogando tipo lata de cerveja, outro jogando a cadeira, não? Não vou fazer isso. Ah, deveria, mano. Não. Isso chama-se informação. Não. O meu clube já tá vivendo tempos tão ridículos, cara. Pra que eu vou exacerbar isso, né? Isso que é bom, velho. Mostrar o dia a dia, mano. Olha, eu não vou, mas você pode ter certeza que se der merda. Alguém vai fazer o favor de divulgar. Vai sair na rede amanhã, de qualquer jeito. Ah, sai. Se der problema, alguma coisa vai sair. Com certeza. Estádio 90... mas fique à vontade. Vamos participar bastante aí do programa, tá bom? Vamos falar bastante aí do... Vamos depois falar aí do Tricolor, se vocês acham que tem que ter técnico novo, ou se tem que efetivar o Jardine, o que vocês acham, e falar do que vocês quiserem, tá bom? Tá bom, obrigado. Beleza. Boa, é isso aí. Estádio 97 da Energia, 97 FM, tem o oferecimento de BV Financeira. Amigão, não deixe para depois o que você tá querendo fazer agora, hein? A BV Financeira tem a solução de crédito que ajuda você a realizar. Olha, você pode até ter 2 vezes a sua renda em crédito com até 24 parcelas fixas. Além dessas vantagens, você pode usar o crédito como bem entender, sem precisar justificar ou comprovar a utilização. Agora, se você possui um veículo quitado no seu nome e precisa de dinheiro na mão, você pode aproveitar o crédito pessoal com garantia, que oferece crédito de até 70% do valor do seu veículo em até 48 meses para pagar. Então, use da forma que quiser, seja para reformar a casa, fazer um curso ou até mesmo uma viagem. É só ligar 3037888, 3037888, ou acesse bvfinanceira.com.br. Mas se liga, hein? Antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É isso aí, é BV! É BV, isso mesmo! Estádio 97, da Energia 97 FM. No oferecimento também de Bozano, quem ligar e disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. E também quem disser aqui no ar o presente certo pro seu pai está na Dutra Máquinas, concorrerá a uma vaga na limusine do Estádio 97 na quinta-feira que vem, tá bom? Estádio 97, aqui na Energia 97, trazendo os primeiros ouvintes no 3284-7097. Também o oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Acorda, Dodô! Ele dorme, mesmo. Ele baba no ombro do RG, cara. Você tá louco? Dorme o cacete, tô na rede social. Pô, dorme no meu ombro, pô. Dorme o cacete. Fala que vai dormir já. Alô? Alô? Quem fala? Augusto? Fala, Augusto, tudo bem? Tudo bem, Dodô. Bom, Augusto do quê? Augusto Insamo Takayama. Insamo? Insamo Takayama. Quantos anos você tem? Tenho 29. RG, 2.9. Hoje? Hoje. É, o único insano aqui é o Mano, velho. Sensacional. Tem que ser internado esse moleque hoje, velho. E o povo japonês, que é um povo iluminado, né? Ele tá doidão. Aí. É impressionante. O povo iluminado como o povo japonês. Tá louco. Salvou a hora, hein? Não, mas é verdade. O povo, eu sou fãzaço do povo japonês. Os caras são disciplinados, os caras têm paciência. É isso que eu ia falar. Os caras são tudo, velho. Trabalhados, entendeu? Pô, esses caras são um espetáculo. Eles são tudo do lado do bom, né? É tudo. Tá aí. Tá bom, e o bairro? Eu falo, cadê o GPS Man? Eu tô aí, aqui, ó. Eu tô aqui. Alô, alô, alô. Não, GPS Man é o bar, não é? Não, não. Tem o bar, tá se titulando assim? Tá todo mundo aposta. Eu sou fã do povo japonês. Mas isso aí é a regra, é exceção. Isso, também não precisa chutar o pau aí. Você é um chucro do caralho. Ah, juiz! Que absurdo. Xingando o rapaz aí. Ah, não xinguei. Falei chucro. Mas como assim, não xingou? Chucro não é xingamento. Quanto desrespeito, cara. Ó, vê o Mota. O Mota pagaria pra eu chamar ele de chucro. O sonho do Mota é um dia ser chamado de chucro. É, mas não dá. Você sabia disso? É, mas ele precisa estudar pra caramba pra isso. Porque geralmente as pessoas chamam ele de coisas piores. Então, se ele for chamado só de chucro, ele já vai ter uma evolução. Eu chamei o Mota de chucro, tomei o processo dos chucros, velho. Motinha deve estar tomando calmante de ontem. Ele nem viu o jogo, ele vai lá no Morumbi e fica dando rolê. Aí fuma, Mota, fuma. Mota parece estranho, uma chaminé, véio. Coisa horrível, ninguém aguenta ficar do lado dele. Quando perde, ele não vem, né? É, sempre, pra variar. Vamos lá, eu falo de parada de taipas. Ah, parada de taipas. Eu morei na RPM, na Raimundo Pereira de Magalhães. E taipas aí. E beijos. A RPM vai estar no navio do Energia na Vé, hein? O Zezé de Camargo? RPM, ó. Ah, ele Zezé de Camargo. Ele cantou Zezé de Camargo, você falou. Não, você falou RPM agora. Não, mas, então, eu falei RPM. Então, falei, aí ele pegou e cantou a música do Zezé de Camargo. Aí você falou, eles vão estar lá pelo Zezé de Camargo? A chance do Zezé de Camargo estar no navio da Vé é zero. Leandro Leonardo. Olha, juro por Deus, cara. Se eu ver os. Eu não sei quem é um e quem é outro, velho. Meu Deus. Pra mim são todos eles. Fala aí, Zezé de Camargo e Luciano. Sabe quem faz 50 anos amanhã? Quem? Nosso amigo Ruizinho, Rui Marco Antônio Filho. De novo, já 50? É? Amanhã, dia 6 de agosto. Por que você pega pessoas assim do ambiente popularesco? Porque o Rui adora sempre o seu amigo Rui. Por que não? Porque o Rui adora dupla sertaneja. Amanhã ele tá dando uma festa de 50 anos. 50 anos é sempre. Rui gosta de música sertaneja. Rui, ele gravou adora, um CD? Adora. Ele tem um CD gravado. Não pode ser, não. É verdade. Eu não consigo visualizar o Rui gostando de sertanejo. Não pode tocar? Não posso. Mas por que que o cara grava? Não, pra não, ter não, vergonha? Não. Ele tatuou a Maiara e a Maraísa no braço, velho. Aí não, porque... Se tocar, ele quebra o beijo. O CD tá aqui. Quebra comigo. Ele? Mas por que não, quebra? Não é ele cantou? É, mas... Eu nunca vi o cara gravar um CD e ter vergonha. Se ele cantou, é porque não pode divulgar? Olha, espera. Deixa eu fazer alguma coisa pra deixar pros meus filhos e pra minha mulher. Porque ele falou que, literalmente, que ele me mata. E ele me mata. Ele falou, se você tocar meu CD na rádio, o CD tá comigo guardado a 7 chaves... A capa é uma coisa bizarra, cara. Ele com aquela calça, assim, botina Zebu, chapelão, e aí ele, sabe, a câmera pega. Mas o CD você não pode mostrar pra nós? Pelo menos só o CD. Ele olha pro. Ele e a olha capa pro, do CD? Ele, só tá, a capa, vai. Ele olha pro horizonte, sabe? Mas cadê a capa? Não, só, não, não, não, a não. Capa, só a capa não tem problema. Não porque, só a capa. Não, porque ele falou que se eu mostrar a plástica, a capa... Não, a capa, pra nós gastar, aqui, fora do ar. Ele falou que eu vou gastar tudo. Mas que eu tenho. Mas fora do ar, não dá pra mostrar pra nós? Não. É muito engraçado isso, não, o cara faz a capa... Ele deve ter aprovado a capa. Foi ele que gravou, deve ter gastado uma fortuna pode, de estúdio. O cara faz a música, faz um CD, grava o CD e não quer que divulga, pô. Domênico. Não deu certo? Domênico, o cara gravou em Los Angeles. Rui gravou em Los Angeles. Ele foi gastar horas de estúdio, fortunas em Los Angeles pra gravar uma porcaria. Por que porcaria? Você já ouviu? Não, mas se o cara tem vergonha de mostrar a própria música, deve ser muito ruim. Às vezes não, às vezes por que, que a gente não ouve? Vamos mudar de assunto que a casa caiu pro meu lado, hein? Tô falando sério. Fala ele me ameaçou. Só, então, só pra falar que amanhã ele faz 50 anos. É mesmo. Uma festa pra mais de 500 pessoas e trouxe o Zezé de Camargo e o Luciano vão cantar na festa do Rui amanhã. Ah, é? Ah. E não é barato não, hein? Ah. Bom, é bem barato pra nós, né? É verdade. Qual que é o time aí, ô velhinho? Ele falou qual o seu time, Augusto? É nós, Dodô, campeão do século. Perdão. O Rui, quando for cortar o bolo, ele fizer o pedido, ele vai pedir que o dólar vá a 12,30. É verdade que o bolo foi feito pelo Cake Boss? Não, porque ele achava pouco. Que é em formato de cavalo? Ele achava 12, pouco. 12,30. O primeiro pedido dele, quando ele corta o bolinho pra cima, é 12,30, por favor, dólar. E aí, meu velho? Assistiu o jogo ontem, cara? Antes disso, deixa eu falar, né, tio? Tem vaga ainda? Opa! Opa, você quer ver Palmeiras? 97. Mas quero entender. Eu quero ir na... Mudou a frase, velho. 97. Isso aí, você já tá lá... A última vaga. Última vaga? Última vaga pra Palmeiras e Vitória. Você viu que sorte? É a paciência oriental, né? É, tá vendo? Mas você quer vender a sua vaga, velho? Jamais. Qual que é o endereço aí, senhor? É Padre Antônio Tomás 72, é isso? Você tem que estar na rua Padre Antônio Tomás a partir das 14 horas. Você vai pegar lá e vai entrar pelo portão C1, terceiro andar. Ó, decorei, hein, Bar, tá vendo? Na terceira andada, a gente já vai visualizar lá o camarote único. Beleza, tá tranquilo. E aí, cara, assistiu o jogo ontem? Cara, eu assisti o jogo, Dodô. Eu não sei ainda porque o Cuca ele fica insistindo com o Leandro Pereira. Eu lembro que até a vovó tava falando há um tempo, poxa, o Leandro Banana tava jogando bem e tudo, mas. Eu não vi onde ele jogou bem, viu? Eu não vi onde ele jogou. Eu não vi até agora. Aonde que ele jogou bem? Quem, Dodô? Leandro Pereira não é jogador do Palmeiras, cara. Não sei porque o Palmeiras pegou de volta. Muito mal. Eu me lembro, cara, que quando a primeira passagem dele, ele fez uns golzinhos aí, né? Esse é o Cuca, Dodô. Fez uns golzinhos. O Cuca pediu. Mas não é ele que pediu, não. O cara chegou aí e se ofereceu. Ué, e daí? Por que não joga o Lucas Barrios? Sei. Então. Mas também, Albino, peraí. O Lucas Barrios também, eu vou dizer uma coisa pra você. Sim, mas... Também... Entre Lucas Barrios e o Leandro Pereira, parece que você prefere quem? Por 0,01 o Barrios. Ah, eu prefiro o Barrios. Mas vou falar pra você, Benjamin, que o Barrios ontem pelo menos alinhou bem. Não, ontem ele até jogou melhor, mas também não jogou é. Jogou melhor, mas também não é aquilo tudo, hein? Não é aquilo. O que aconteceu é o seguinte: desde que o Gabriel Jesus foi pra seleção, o Palmeiras ele perdeu aquele ataque que ele fez de velocidade. Jogava lá. Velocidade, né? O Gabriel Jesus e o Roger Guedes. E com a saída do Gabriel, o que aconteceu? Ele colocou um atacante de referência lá na frente e tá jogando com dois pontos. Entendeu? Então o Palmeiras, na verdade, se você parar pra notar, nesses últimos tempos ele perdeu a referência, ele perdeu o tipo de jogo. Então o que que eu acho? Ele deveria ter mantido o Eric ali, mantido o ataque de velocidade, com a saída do Dudu, ou se tivesse alguém, colocado o Alione pra jogar. O Alione ontem entrou bem. O Alione é um cara que entrou bem e é um jogador que geralmente ele tá indo bem, né? Geralmente ele tá indo bem. Geralmente ele antes tá indo de contundir, ele já tava bem. O Alione, puta, contundiu, ok, mas agora era a hora de voltar ali pra jogar de novo. Verdade. Ô, amigão. Eu prefiro que jogue, olha, eu vou ser sincero. Esse meio de campo com esse ataque, não sei se você concorda. Tietê, o Moisés, Cleiton Xavier e Alione. E na frente você pode colocar lá dois jogadores. Pode ser o Eric e o Dudu, pode ser o Dudu e o Roger Guedes. Só. Não precisa de centroavante, não. O ponto é o seguinte, eu acho que o Cleiton, ele não tá bem. Eu acho que o Cuca, ele tem que botar no banco lá ontem. Inclusive, gente, ele perdeu algumas bolas ali na frente. Tinha um lance engraçado ontem, de contra-ataque, que o Moisés, ele pegou, isso foi no primeiro tempo, o Moisés, ele pegou a bola, saiu em velocidade, olhou pro lado, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, é verdade. Mas ele parou, o que ele fez? Ele parou a bola, pegou e jogou pra trás. Então, o que que tá acontecendo? O Palmeiras não tem mais ataque de velocidade. O Palmeiras, ele tinha velocidade de recuperar a bola. Ele perdeu esse ataque de velocidade, é verdade. E já fazia o lançamento. E sim, o Gabriel perdeu, é verdade. Mas ele ainda não testou aquele ataque que a gente gostaria de ver, pelo menos eu. Que era o Dudu de um lado, Roger Guedes do outro e o Eric. Um e ataque mais de velocidade. Exatamente. Eu tô achando também, eu achei muito estranho também o Dudu. Eu acho que desde quando surgiu aquela notícia da venda pra China, que não sei qual, enfim. Algumas propostas também que aconteceram no elenco do Palmeiras, que mexeu com a cabeça dos jogadores. O próprio Roger Guedes, ele tá no banco agora, mas ele não tem feito boas partidas. Ele tinha um bom domínio, fazia contratar aquela lateral e hoje ele não está mais fazendo isso. Então, acho que mexeu um pouco a cabeça. Talvez até, inclusive, noticiaram isso, que o Paulo Nobre, ele fez uma proposta para o Gabriel. Então, você parando para tentar, bem, tá fazendo uma analogia com uma empresa, você está trabalhando, você está fazendo seu trabalho e, de repente, surge alguém e fala, olha, o cara aqui do lado aqui vai oferecer o triplo de salário para ele, um contrato físico. Mas, peraí, eu também estou fazendo isso, o que eu tenho direito também? Então, acho que mexe um pouco com ele aí. Verdade. Eu não sei se o Palmeiras hoje ele tá sofrendo disso. Queria perguntar pro Estranho no Ninho e pra Estranha, o casal Estranho hoje aqui presente no Estádio 97. É estranho você falar isso, né? É estranho eu falar que temos um casal estranho. É estranho, o casal estranho. O casal estranho. É estranho, né? O programa tá estranho. Dá a sensação que eles são estranhos. Né? E o programa fica estranho. O programa fica muito estranho. É porque nenhum paulista ganhou, então tá todo mundo mais murchinho. A Ponte ganhou. Ah, é verdade, é verdade. Esqueci. Nenhum paulistano ganhou. Paulistano ganhou. É verdade. Paulista ganhou, né? Então, mas queria perguntar pra vocês. Eu, como vocês, somos São Paulino, né? Estamos lá embaixo, só vendo a briga lá em cima. Mas dessa briga lá em cima, você acha que o Palmeiras tem reais? Tem o melhor time mesmo pra ser campeão? Ou vocês acham que o Santos, o Galo? O que vocês acham? O Santos tem uma mística, né? Uma coisa engraçada que toda hora surge alguém que cobre quem saiu. É impressionante. Eu acho que o Santos vai brigar, mas eu acredito mais no Atlético Mineiro. Não estou gorando ninguém, mas na minha opinião, aquele ataque do Atlético com o Robinho, com o Lucas Prato, Fred. E o Fred é complicado. Você tem o Rafael Carioca ainda ali atrás ajudando. Pô, é um time complicado de ganhar. E o Vitor, né? Tem goleiro. Grande time, grande goleiro. É, o time do Atlético realmente é complicado, muito bom, Atlético. O Vitor, de vez em quando, ele dá umas... Né? Ô, Márcio, você concorda ou discorda? Ou é mais uma discordância no dia com seu marido? Não, eu discordo de muitas coisas com ele. É? Não diga mais sobre isso. O que você discorda? Mas você discorda de coisas pessoais ou futebolísticas? Não, futebolísticas não. Pessoais, sim? Pessoais. Fala algumas coisas. Eu gosto da avaliação dele, que ele faz. Lavação de roupa aqui. Não, mas isso é legal. As pessoas gostam de ter curiosidade sobre a vida dos casais. Faz tempo que não tem uma DR. O que que você, discorda da vida pessoal, por exemplo? Fala alguma coisa. Duas, três. Organização. Eu não, ele é bagunçado. Mas algo mais que dê repercussão, que dê polêmica. Coisas polêmicas. Por exemplo, olha, acabei de ver aqui que uma vez um Bozo bateu no outro Bozo. Teve uma briga de Bozos. Mano, tava lendo aqui o Luiz Ricardo. Sabe o Luiz Ricardo? Fazia o gol show. Acho que ele deu uma entrevista pro The Noite do Gentili. E eu tava lendo aqui que, por exemplo, ele pegou o elevador, porque eu acho que assim... acho que dois Bozos faziam o mesmo programa, etc, etc. Ele pegou o elevador e encontrou com outro Bozo, os dois vestidos de Bozo. Aí ele falou, olha, o outro Bozo tava meio estranho, tava bem esquisito. Começou a me xingar. Aí eu saí, fui pro camarim, o Bozo atrás de mim xingando. Meti um murro na cara do outro Bozo. Você imagina uma briga de Bozos. Será que eu vi uma entrevista? Imagino qual é o outro Bozo que tava estranho. É aquele lá que era doidão, né? Que teve problema com bebida. Que era o filho da Márcia de Windsor, não era? Acho que era. Outro dia eu vi uma entrevista do Gene Simmons, do Kiss, dizendo que ele não é impossível a possibilidade, que os caras estão tudo ficando velho, né? É verdade. Do Kiss continuar, porque são mascarados com outros integrantes. Tipo Menudo? É. É mesmo? Mas a ideia, a princípio, ele é essa, que não, né? Descarta. Mas a ideia sempre foi essa. É. O que você acha da gente começar a fazer o programa com sacos na cabeça? Pra ninguém reparar que tá ficando velho. Pra ninguém reparar e vai trocando. O problema aqui é a voz, né? A voz, é verdade. Mas o Kiss também vai ter problema na voz. E como que a gente vai achar alguém com a voz do Domênico? Impossível. É impossível, né? Ah, eu sei que o Viviane vai querer tentar, mas não consegue. O Patati Patatá tinha isso. Os caras, você ia fazer show, tinha no Brasil inteiro Patati Patatá. Era um monte de patati e patatá. Oh, vocês são dois ao mesmo tempo, né? Vários. É. Vários. Os Harlem Globetrotters. Ah, vocês são da geração do Bozo, né? 46 anos, da minha idade, a geração Bozo. Mas que mais, assim, uma coisa estranha? Uma coisa mais pã, entendeu? Mais pá. Pã, é. Pá, pã. Coisas que você aquilo que o Twitter dele. Da rádio agora vai bombar quando você falar. Vai. Ele é um bom marido, assim, ele é um bom companheiro. Não tem nada assim absurdo. É, tem coisinha assim, por exemplo, tipo? Desorganizado, não, ele não, não se planeja, não planeja nada na vida dele, tudo é de última hora, de último minuto. Só no improviso, improviso. É, ele improvisa tá certo. Muito. Mas todos nós isso somos. Isso vai irritando. Sim, mas uma coisa mais pá. Ah, mas mulher é sempre assim também. Vai ter uma viagem. A mulher, uma semana antes, já tá tirando a bala pra arrumar. Eu já fiz uma mês. Um mês antes. Eu já sei de e que um mês foi, antes na, assim, já tá na minha cabeça que eu vou levar. Você não vai arrumar tua mala? E a tua mala? Depois deixa pra última cê hora, você vai arrumar um fim tua mala? Aí você vai viajar um fim de semana, parece que você tá indo embora do país. Pro Japão. É verdade. É verdade. Você é assim também? Eu sou. Um mês antes já tô organizando tudo. Vocês têm um DNA muito estranho, né? É. Vocês são casados há quantos anos? 15, ela não lembra. Eu tenho que fazer a conta. E já teve indas e vindas, tipo... Separado vamos dar uma pausa, voltar. Tipo o Domênico, que saiu de casa, não, foi dormir num hotelzinho no centro da cidade e voltou depois. Hotel sujo no Arujá. Pedindo pra voltar. O Domênico tava lá com os nóia na Cracolândia. Tem um hotelzinho ali no Arouche, que é um lugar que ele curte muito, que tem lá um hotel lá, que é o famoso quarto do Dodô. Ali é brabo. Denegrindo a minha imagem. Ali é brabo. Tem o nome dele na porta, gente. Tem, quarto do... Mas é talhado a chave, assim. E os nóia lá da Sobe, troca ideia. Não, não é nóia, não. E é umas moças que vocês conhecem bem lá ficar comigo. Ah, mas as moças que vão no Arouche é meio estranho, hein? Não, não é do Arouche, não. Não, moça do Arouche. Você quer saber de onde é? Cuidado, hein? Quer saber de onde é as moças? Vai brincar com o sino, aparece o Badalo, hein? Não, não é não. Tem uma, por exemplo, tem uma em Genópolis que vai lá me visitar. Tem outra que é aqui pertinho da Paulista vai me visitar. Na Vila Maria tem? Tem. Na Vila Maria não. Na Vila Maria não. Vila Maria não. O bando tá quieto, não. Da Vila Madalena tem, que ele tá também piscando não, tá ali. Ah, de Santa Isabel, então. Tá quieto. Mas lá na Arouche, velho. Lá na Arouche, a mulherada que usa calça. Se falar alguma coisa, pode ir. Ao invés de cinto no passante, passa outra coisa, velho. Porque ali, velho, tem uns travecos ali, velho. Tem uns travecos parecendo a Rebeca Guzmão ali, mano. Meu Deus. Verdade. Ô, Augusto! Oi, deixa seu palpite pra domingo, o jogo que você vai assistir. Vai assistir o empate do Palmeiras contra o Vitória. Empatezinho, tá bom. Brioche. Você misturou brioche com brioco. Falou brioco. Mas deu pra entender, não? Não, mas é brioco. Brioche. É o projeto Pontos para Todos. É. Que pontos para todos? Pontos para todos. Não, quem tem que empatezinho de um a um. Já muito ponto foram dados aí. Pô, fala aí, o Santos está na hora de dar ponte em Corinthians. Não. Vamos dar. Os caras também. Atlético Mineiro. Pô, falar em pontos para todos não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas eu lembrei. Esse ano as eleições serão tristes, hein? Por quê? Não teremos tem alguma que é feliz? É, não teremos o Emael. Ele morreu. É verdade. Quem morreu? Não, imagina. Quem morreu Emael foi o Enéas, né? Não vai ter a musiquinha do Emael. Não vai ter, é verdade. O Enéas morreu. O Enéas, tá confundindo. O Augusto, então, olha, você tem que tá lá na Rua Padre Antônio Tomás, número 72, a partir das 2 da tarde. Beleza, queria mandar um abraço, tem uma lista aí, maior que a torcida da Portuguesa. Tá. Antes da sua lista, presta atenção, olha, Rua Padre Antônio Tomás, 72... Você vai entrar pelo estacionamento, no portão C1. Você entra pelo portão C1, pega o elevador e no terceiro andar você desce. Beleza. Beleza? Beleza. Então tá bom. Você vai ver um monte de nobretes. Tá na cara que ele vai se atrapalhar inteiro. Beleza. Tá na cara, velho. É japonês, hein? Quer dizer que o cara é burro, é isso que você tá falando? Que o ouvinte não... Não, não tô corintiano, não. Não, não. Toma, trouxa. Ó como você é trouxa. Tô aqui te defendendo. O Benjamin te chamou de burro. Pois se vender, se aliar contra mim, tomou. Viu, ô nó cego? O Benjamin tá te aloprando aqui nas entrelinhas. Te chamando de estúpido. E eu tô aqui te defendendo. Eu sei que você é segue pronto, o mano. Jogo, segue o jogo, segue o jogo. Segue o jogo. A gente não sabe até onde que o mano pode ter razão. É lógico, velho. O juiz, tá é tonto, juiz imparcial. Olha aqui. Então vamos lá, deixa eu mandar um abraço aí pra galera. Muita gente tá te mandando mensagem. Quer mandar pro meu cunhado Edson, que é Bambi. O Rodrigo Danetti, outro Bambi. Aí, como é que a Natália Cassone, o Herédia, a galera depois lá da. Depois as pepas reclama, né? É. O Herédia, a galera da BHL, o Yamada, o meu primo. O Udinei, tá, o Cazu, minha tia. Ah, tá bom, né? Ah, bastante gente aqui. É, agora você, o resto você liga na Xuxa e manda lá, tá? Manda um beijo pra tua mãe e pra todo mundo que tá te ouvindo. Faz assim, ah, né? Ah, não, mas aí não dá, né, pô? Ah, é assim, imagina. E ninguém tem tanto amigo assim de verdade. Ela segue vocês também. Então tá bom, cara. Falou, fera. Valeu, um abraço. Falou, um abraço. Até mais, tchau, tchau, tchau. E você ainda não mandou a sua mensagem pra nós aqui no WhatsApp da Energia? Mande 94-353-0150. 94-353-0150. Estádio 97 da Energia 97 tem oferecimento da Esser. Você sabe que eu sou o GPS Man, né? Todo mundo sabe. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? A Esser, amigão. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, né? Até o seu time, até a sua empresa. A Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Escritórios, consultórios, enfim. Você que quer abrir seu negócio numa localização privilegiada e com fácil acesso para seus clientes e funcionários, você precisa conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro. Tem também o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho da rádio, entre a Rua Augusta e a Bela Sintra, aqui do lado. Então é só ligar agora para a Esser, 3066-0900. 3066-0900 e procure um consultor Esser. Você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigo. Um abração pro Rafa, Paulo Anhorn e pra toda a família Esser. Agora é hora de mensagens através do WhatsApp. O pessoal muito criativo aqui do Estádio 97, os nossos ouvintes mandando mensagens no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Fala, galera. É Luiz aqui da Lapa, flamenguista. Ô, mano, guarda a liderança pra nós, que vai ser igual 2009. No final, tiver atropelado. Adriano e Pet em 2009. Diego e Leandro Damião em 2016. Escreve aí. Vocês vão tremer, como sempre tremeram. Ó, oh, flamenguista aí, ó. Oh, Paquito, antes de falar de liderança, entra no G4, velho. Você não tá nem na balada pra começar a querer falar que vai pegar alguém. Você tá no caminho, velho. No caminho você pode bater o carro ou morrer. Ah, mano, então se fecha aí, flamenguista. Se flecha. Flecha não, se fecha. Antes de entrar no G4, Paquito, tem muito chão ainda aí. Tem muito chão. Cuidado, viu, mano? Porque às vezes você vai entrar na balada tal, acaba não pegando ninguém e ainda é retirado pelo segurança. Não sei, hein? Mas tem que estar lá dentro. É melhor você ser retirado pelo segurança e não pegar ninguém e tá na balada do que você tá do lado de fora, porque lá fora eu tenho certeza que você não vai pegar ninguém. Nesse ponto, mano, tem razão. Aí deu uma jorrada agora. Você quer defender e tomou também. Tem que estar lá dentro. Se não tiver, não tem como. É, RG, o cara querendo falar de liderança, velho. Nem no G4 o maluco tá. Porque a probabilidade, né? Se fecha aí, maluco. Se você fizer bobagem lá dentro, é outro debate. Mas você tava lá dentro. Logicamente. Mais mensagens. Fala, Sombra. Aqui é o Matheus de Moema. Sombra, o que você acha dessas duas opções de técnico? Um é o argentino que estava sendo cogitado antes, o Sabella, e outra é o Tuca Ferretti, que está no México, se eu não me engano, acho que está no Tigres, o time que chegou na final contra o River. Esse Tuca Ferretti é brasileiro e parece ser um bom técnico, hein? Cara, olha, eu vou te falar um negócio, bicho. Eu, nos últimos dias aí, até ficou vendo lá currículo do Ramon Dias, do Galhardo, aí do Eduardo Cudê, que na verdade está dirigindo pela primeira vez na vida. Esses aí eu não pesquisei, viu, cara? Então não tem nem o que falar, bicho. Eu não sei nem como que joga. E quando parece ser, é difícil. É, o problema é parecer. Agora, pra brasileiro ruim, eu não tenho certeza. Vamos mais mensagem. Aqui é o Thiago, tricolor de Guarulhos. E foi... Olha, eu acho que... Não acho nada. Fala sério, hein, mano? Assim, velho. Só não acho nada. Ele ia falar, aparecendo o cara do ônibus lá. Ele ia falar que achava que seria pênalti, ou que tivesse sido pênalti. Aí ele não achou nada. Não achou nada. Porra, velho. Vamos lá, mais mensagens aqui no nosso WhatsApp. E aí, Estádio 97. Boa noite. Aqui é o Tasso Felipe da Granja Viana. E aí, mano, é nóis. Vai Corinthians sempre. Aí, estão ajudando os porcos, hein? Campeonato manchado isso daí. Vai Corinthians, mas é nóis. Puta, dei medo agora. É isso aí, é isso aí. Se o Corinthians não ganhar, o campeonato tá manchado, velho. Os caras querem transferir o bagulho, velho. É isso mesmo, velho. É verdade, velho. É verdade. É verdade o Cássio. Inclusive, o São Paulo também meteu a mão no Atlético Mineiro também. O gol legítimo do Fred ontem também. Teve um gol legítimo, é verdade. Legítimo, aquele bandeira também outro século. O gol foi legítimo, mas também é complicado, viu, mano? É a mesma coisa que eu digo do lance lá do pênalti lá do Palmeiras, cara. O árbitro, bandeirinha, os caras não tem o replay pra checar, é complicado. Sombra, o cara só faz isso, velho. E um tá entrando, o outro tá saindo. Ah, é mais difícil, mano. Não, é tava difícil. Muito... Foi um lance rápido, foi difícil de ver. Eu concordo que tá visando. São Paulo, eu não vi. Era a posição legal, mas eu entendo que é muito complicado você ser tão preciso. Ah, desculpa. É aquela coisa assim, da mesma linha, você tá vendo o cara lançar a bola, na hora que de repente você olha, você pega no momento que ele tá ali na frente, é complicado. Cara. Ah, desculpa. Não, desculpa. Complicado é ser carcereiro no Bangu 1, velho. Isso aí é complicado. Agora o bandeirinha, que só corre meio campo, tá certo? O cara só tem isso pra ver. Ele não tá ali, Sombra, pra olhar pra ver se a torcida tá fazendo festa. Ele não tá ali pra ver se o guarda tá batendo no torcedor. Ele não tá ali pra ver se tem flanelinha na beira do estádio ali tomando conta de carro por R$50. Ele só tá ali pra ver se o jogador tem condições ou se não tem, velho. Tá certo? Se a bola entrou ou se a bola não entrou. Se a bola bateu no cara antes, sai pela linha lateral pra ele falar se foi lateral ou se, no caso, sai pela linha de fundo pra falar se foi escanteio, tiro de meta. Essa é a função do bandeirinha, mano. Tem que parar de passar a mão na cabeça desses caras. Eu acho que, ó, na boa, o árbitro deveria ser castigado a cada erro que ele cometesse. O castigo deveria ser físico. Como assim? Ué, porque aí você educa o cara na pancada, 20 véio. Chibatadas por erro. Não, muita coisa, o cara podia tomar, olha, sei lá, uma vassourada nas costas. Ah, senão, viu? Não, desculpa. Muita coisa. Ô, Márcia. Tinha que tomar uma vassourada nas costas, velho. Que avaliação você faz de um... Queria ver se ele não ia parar de errar, velho. Que avaliação você faz de um... disso aí? Eu não sei, muita coisa. Olha, eu acho que ele tinha que passar ele pela experiência... De tomar a vassourada lá. Não, mas por exemplo, ó, vai vendo. Ó a minha tática. Eu tenho desafio. A partir do momento que a FIFA falar, ó, tá aqui, a verdade é o desafio. Quando você achar que o lance é polêmico, você pode solicitar um replay por tempo. E quando o árbitro entender que o lance é polêmico e ele quiser, por livre e espontânea vontade, checar no monitor, ele também pode. A partir do momento que existe, Domênico Gato, a chance de você pedir o desafio, você fala, opa, opa, o Levir Coupe, no caso lá, opa, opa. Levantei a mão aqui e quero o desafio, tá certo? Então, Marcelo Oliveira ou Dorival Júnior. O árbitro vendo que tá errado, tá certo? Ele vai lá, julga, fala, putz, errei. O técnico tem o direito de dar uma vassourada nas costas dele. E se o árbitro tiver certo, o árbitro tem o direito de dar uma vassourada nas costas do técnico. Velho, ia ser legal pra diabo, velho. Imagina, tá louco, tomar vassourada. Pô, imagina, eu quero dar uma vassourada nas costas do Dorival Júnior, mano. Certeza, árbitro. Você tem certeza? Imagina o Daronco dando uma vassourada no Dorival, velho. Mas não pode bater, você tá louco. Você tem certeza? Não, mas olha, eu acabaria com os bandeirinhos do futebol. Pra mim não tem a menor necessidade. Eles estão lá pra fazer uma coisa e fazem mal feito. Ou eu faria... Não, o bandeirinho é bom pra marcar lateral. Acaba com o impedimento. Ou eu faria os lances de impedimento via televisão mesmo. Não, acaba com o impedimento. Precisa ter bandeirinha. Que acaba com o impedimento. A regra mais inteligente dos esportes é o impedimento. Acaba. Imagina, aí vira pelada. Vai ter mais gol. Eu acho impedimento uma regra inteligentíssima. Olha, o impedimento... Eu acho legal, ia ter gol pra caramba. Ia virar pelada. Não é nada. Se eu quiser ver 8 pontos, eu vou ver basquete. 90% da função do bandeirinha é marcar impedimento. Lateral outro, escanteio outro. Aí o juiz vê. Você põe lá, tem esses tira... O juiz não consegue ver na linha ali. Você põe lá os tira-teima? Não tem tecnologia ainda. Não tem. Quando eu não falei que tem que ter esses descer a lenha. Tem. Mas eles já não querem usar. Conceito. Cara, você põe o tira-teima ali, pronto. Ó, foi impedimento, não foi. Tá aí, ó. A linha acabou, segue o jogo. Você tem bandeirinha. Não, eu acho pelo menos assim, que pro árbitro às vezes é meio complicado você sacar aquela coisa da linha. Acho que precisa ter o bandeirinha pra ser contestado, talvez, pelo vídeo. Aí sim. Precisa ter o bandeirinha, mas que seja contestado... Mas se vai ser contestado... Vai acabar a moral do cara também. É? Aí ele dá um impedimento num... Porque é difícil pro árbitro ter o mesmo ângulo, né? Pelo menos uma margem menor de erro. E o bandeirinha também, tá lá no mesmo ângulo, tá lá pra isso e não consegue acertar um lance? Eu sei, Benjamin, cara, mas, bom... Cada um tem um jeito de pensar. São opiniões. Mais mensagens! Salve, galera do Estádio 97, aqui que tá falando, Alezinho. Só queria falar que o Brasil ontem parece que ganhou a primeira medalha, né? Medalha de salto. Porque o salto que o Cleiton Xavier deu ontem, pelo amor de Deus, aquilo dali é pra ouro, hein? Valeu, abraço. Foi foi sensacional. Ah, muito boa. O Alezinho é bom. É o Alezinho, cara. Acho que sim. Deve ser o Alezinho, não, cara. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Não tá. Ah, mas o Alezinho, será que não cresceu? Sim. É. A voz tá muito diferente. Então, mas o moleque tá na puberdade, RG. É, uai. E é burro, não sabe ver regra. Que absurdo. É burro. Moleque é burro. Mandou bem. Não é, foi mandou. Pênalti. Os caras da Sport TV falando que foi pênalti tudo. E esse ele é o bonzão. Ué, mas você não agora. Tem opinião. Ele própria. É bom. Eu prefiro só de avaliar o que o cara falou. Eu prefiro ouvir os caras da Sport TV. Então. Eu prefiro ouvir os caras. Você não pode formar a minha opinião foi pênalti. A minha opinião foi pênalti. Eu já falei isso aí. Na passional é o escolhido da tua véia. Passional. É o escolhido da véia. Tá certo, ouvinte, concordo com ele. Não foi pênalti, não. Tá certo que vocês são corintianos. Não foi pênalti, não. Torce contra mesmo, seus mané. Vamos trouxa. Vamos perguntar pra pessoas... A natureza marca vocês, vamos por... perguntar, olha, vai, vamos apito amigo mané. Do cacete, de o, anos. O é, de um ano, eu vi ontem apito lá. Amigo é de apito amigo anos. De quem? RG. Fala do Santos, mané. Vocês têm 1000 anos de apito aí, ô trouxa. Se não fosse o árbitro, tinha perdido. RG. Não tem que reclamar, não. RG. Sim. O Domênico mostrou que, assim, o Mano, ele tem uma opinião porque ele é corintiano, etc e tal. Mostrou certa diversidade aí. Você que é um santista, você que é um cara que, às vezes, costuma dividir o seu ombro com o Domênico, tem até um laço mais afetivo. Foi pênalti ou não foi? Ah, lance difícil, hein? Não, seja sincero. Ele vai falar que foi, porque ele não vai bater de frente com o namorado dele. Tá corrigido pelo Domênico. Eu não daria. Ou não seja, foi. Não foi. Não foi. E você, como São Paulino, você acha o quê? Não foi, mas respeito a decisão do árbitro, porque às vezes pelo ângulo de visão tudo do árbitro bem, mas na sua opinião, na sua avaliação, não, vendo o replay. Pra mim não então foi, pronto, vocês não são aqui teoricamente corintianos, e aí? O casal estranho. O casal estranho, estranho o casal. Pra vocês, foi pênalti no Cleiton Xavier ou foi mergulho, salto? Não, ele não mergulhou, mas quando você vê de lado, a câmera mostra de lado, parece que ele tropeça no pé dele mesmo, na hora que ele vai dar a passada. É tocado pelo cara, o cara tá correndo junto com ele, não, bate no pé. É a respeita a opinião do cara, vai, você achou que foi ou não? Que respeito, só tem São Paulo e Santista e Corinthians. Ué, não importa, ué. São... Vai vocês tudo pro inferno. São, teoricamente, as pessoas não, vai vocês que tudo você disse. Vocês vão tudo pro inferno. Primeiro ele falou, não, você não pode falar que você é corintiano. Agora Santista falando que foi, São Paulo falando que foi. Que foi? Oh, o cara da Sport TV falou que foi pênalti. Os caras foram entrevistar o jogador, meu amigo. Tem uma os caras entrevistaram o jogador falou assim, eu não sei se eu toquei nele, acho que pode ser que eu tenha tocado. Eu quero ver o lance depois. Ah, vai pro inferno. Pois é, no momento de adrenalina. Vocês são parciais, vocês são. O mal de vocês são parciais. Sim, no momento de adrenalina. Parciais, viu? E muito ainda. No momento de adrenalina, muitas vezes o cara ali, quando tá disputando uma partida, pode estar em alguma outra ação. É que nem tomar um tiro, às vezes o cara não percebe que tomou um tiro. É o que eu falei, o cara no momento de adrenalina, se ele tomar um tiro... Mano, sabe que é verdade, mano, pior ele não sabe, ele só vai sentir, aquela temperatura mano, e vai saber só depois que ele tomou um tiro. Tem gente que confessa crime que não cometeu. Pois é, no momento de adrenalina. É, dentro de campo, muitas vezes o jogador nem sabe que ele tocou no outro. Por isso que às vezes o cara é tão enfático, fala, não vi. Mas a estranha não respondeu, estranha, foi pênalti? Eu acho que foi pênalti. Olha lá, e ela tá coagida. Pronto, você vê na voz dela, você vê na voz dela que ela tá coagida. Aí, Domênico, mas São Paulino, acho que foi. A moça inteligente, diferente de vocês. Ela falou com medo. Diferente de vocês. Ela falou com medo. É porque ela deve ter visto lá o jogo pela Sport TV, que todo mundo falou que foi pênalti. O Domênico com essa mania de se basear pelo que a televisão fala. Inclusive, graças a Deus, eu acho que eu tenho discernimento. Eu vou me basear pra ouvir vocês. Graças a Deus, eu tenho o discernimento de ouvir uma informação e filtrar, pra ver se eu concordo ou não. Eu tenho ponto de vista. Eu não sou uma planta carnívora que tô na frente da televisão, vou comprar aquela ideia. Pô, que tá o cara chamando não tá passando. Domingo não, planta carnívora. Não, mas eu posso discordar. Eu posso discordar. Se eu vejo o lance e falo, mas é verdade. Se eu tô vendo o lance, sai daí, e na minha opinião, não foi pênalti. Eu vou falar, não foi pênalti. Na minha opinião, se eu vejo foi muito maldoso na sua opinião. Não, não fui não. Não fui não. É que você falou, os caras da Sport TV estão falando, eu sou obrigado a concordar? Não sou. Não é isso. Eu posso discordar. É que você deu essa conotação. O cara é obrigado a concordar com a televisão. Chamou o Domênico de planta carnívora. Não, não chamei. A princípio eu achei que foi pênalti, ponto final. Eu não tenho duas posições. E depois estou ouvindo todo mundo falar que foi, acabou. Ponto final. Agora falar que o cara que achou é planta, vai pro inferno. Eu não falei isso. Eu não falei isso aqui. Você disse que o cara é obrigado a acreditar. É, eu tô vendo que é um energúmeno. O cara que só olha o que o cara da Sport TV falou, porque o cara parece que é um Deus. Nossa, o cara que trabalha na Sport TV é Deus. Nossa, parece Deus. Nossa, parece. Eu vou concordar com ele. Não, eu tenho opinião própria. Eu posso discordar. E honestamente dizendo, acho que um lance influencia o juiz, sim. Eu acho que um lance no decorrer de uma partida, ele influencia no outro, num próximo lance, sim. Sim, ele fica com dor na consciência, então, assim, é verdade. Então é que vocês aqui só falam disso. Vocês não falam que estava impedido o gol dos caras. Ninguém vem aqui e fala. Como que eu falei que foi? Então, assim, estava impedido. Então assim, posso concluir? Posso concluir, então? Então, e a TV falou que estava impedido. Então, se você quer ver a TV, vê. Eles falaram que foi impedido. É, então, analisando o primeiro momento, que é primeiro tempo, e depois tem um intervalo, e o nego deve buzinar na orelha do juiz, porque vocês sabem que tem isso. O nego deve buzinar. Falei, ih, rapaz, aquela foi, estava impedido lá, hein? TV mostrou que estava impedido. TV mostrou, é isso aí. É, mas tem isso, ou não tem? Tem. Quando eu peço aqui para ter tecnologia no futebol, acho que talvez eu e o Sombra fomos os únicos caras que pediram tecnologia no futebol. Foram os únicos aqui, talvez, não sei se o resto falou, porque eu não lembro, e todo mundo foi contra, não vai ficar ruim, o futebol é ruim. Eu inicialmente fui contra, mas depois eu falei que eu sou a favor. Então assim, enquanto não tem essa porra dessa tecnologia, a coisa vai degringolar desse jeito aí, porque um lance impedimento deve ter buzina no lugar, a primeiro momento que acontecer qualquer coisa que seja duvidoso, eu vou dar mesmo, entendeu? E por incrível que pareça, o cara acabou acertando, o cara acertou, porque ele foi tocado sim, o próprio jogador, o número 8, que eu não sei o nome desse cara aí, e derrubou, o rebote foi em cima dele. E ele tava tranquilo, calmo, e o cara falou, e aí, você fez o pênalti ou não? Se o cara não tivesse relado, ele falaria pro repórter, não relei e o juiz foi mal, ele deu o pênalti, é isso que ele falaria. Oh. Agora, ficar na dúvida, velho, até o cara da Sport TV deu risada, para. Ô, mano, oi. O meu amigo médico, Dr. Marcelo Silber, tá bravo. Qual que é a especialidade dele? Ele, velho, é pediatra. Ele falou assim, ele falou assim, nossa, o mano chamou o Domênico de planta carnívora, que absurdo. Não chamei o Domênico. Não. É, o que eu disse é que eu não me pauto somente na opinião do cara que tá na televisão. Eu tenho opinião própria. Se eu vi o negócio e discordo do lance... Todo mundo tem opinião própria. Não, depende. Tem gente, por exemplo, que o formador de opinião, muitas vezes ele tá ali na televisão, a maior parte do povo não tem, Domênico Gato. Nós somos formadores de opinião. Mas aí que tá, Domênico. A maior parte do povo, ela absorve aquilo para si... E ele não desenvolve o raciocínio pra saber se ele discorda ou não. A maior parte do povo engole o que o cara fala e compra aquela ideia. Gente, dá um silêncio. Dá um silêncio. Será que a planta comeu o RG, velho? RG! Ou você tá se pautando pelo que o Domênico tá falando? Que susto. Você quer que eu faça o quê, velho? Não, fiquei preocupado com a planta carnívora de comida. Estádio 97 tem oferecimento de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Agora é hora de fazer a barba, sexta-feira. Opa, vamos poder que vamos, pra praia, né? Ficar bem barbeado, não, lá, tomar sol. Eu vou pra Lindóia. Vou descer. Eu encontro os bosses. Olha lá, teu amigo aí. Falou, peraí. Falou frito de rave aqui, ó. Falou frito de rave. Meu, falou fritaço aqui, ó. Meu, olha a cara que o mano fez. Não, peraí. Olha, eu admitiria esse riso do senhor, do Domênico, do RG, do Estreno Ninho. A decepção dele. Da esposa dele. Eu não ri. Não, mas eu admitiria de vocês. Eu nunca tinha visto mal da minha pessoa. Eu nunca tinha visto. Não, não falei mal de você, cara, não. Velho. Não falei mal de você, não. A decepção dele. Não, não, mas pera lá. Me estranhou o fato do Jason Button aqui do Estádio 97, tá certo? O Branqueloide ri porque eu tô indo pra Águas de Lindóia. Peraí, falou fritão de rave aqui, velho. Falou o que de balada aqui, lá de Catar. Não é, que o seu Águas de Lindóia, ele caiu tão assim. Não foi, você ironizou. Águas de Lindóia é legal pra caramba, velho. Monte Sião, nossa, ali. Nossa, que tesão. Eu vou pra lá pra descansar, velho. O doutor Marcelo Silber falou, fala pro mano que eu sou corintiano. Eu acho o mano o cara, mas o Domênico é um mito. Mas eu também acho, Domênico é um mito. Não, também acho. É mitológico. Eu vou te falar, não tem planta carnívora mais famosa no rádio mundial que o Domênico. Mas eu não falei esse termo pro Domênico. É que pareceu. Não, porque não, por acaso o Domênico tava fino nessa hora. Não, eu fiz essa menção ao povo que compra uma ideia do que tá na televisão lá e não discute. Ainda mas bem, eu não falei deixa assim que é mas melhor. Mas amanhã aquele encontro anual... Lá em nossa, dele. Que demais. Da hora. Mano, faz um lugar legal pra descansar, Benjamin. Lugares legais faz pra descansar. Promete. Você não precisa ter drogas, música alta. Sexo em rock and roll. Deixa eu te falar, promete que você faz um live, um Snapchat, faz umas coisas pra gente ver como é que é. É que o Benjamin ele acha, tipo, o parâmetro dele de ser legal, se não for nada parecido com o Woodstock, pra ele é uma porcaria. Olha a malinha dele, olha a malinha dele de Lindóia. Você vai direto? Eu vou. Por que tá a mala daqui? É a da Thaís. A Thaís, olha, tá aí? Coitada da Taizinha, olha onde ela vai pra Lindóia esse fim de semana. Mas ela emagreceu, meu. Olha, deixa eu te falar um negócio. Mas conta um pouco assim pra gente. Por exemplo, você chega lá. Não, tem que falar agora da Bozano. Você vai 5 minutos. Você acorda o quê? Umas 5, 5 e meia? Vai carpir, vai pescar? Não, vai... acordo umas 8. Olha! Vai colher o ovo da galinha lá. Café, fico na piscina. Vai... Aí almoço converso que... com os meus familiares. E é, almoço que umas 11. Não, meio de meia, uma hora. E você janta o quê? Umas 5 e meia? É muito escroto, cara. É muito escroto. Você toma sopa? Você vai naquela praça, você vai no coreto, na pracinha? Não, não. Tem vaca lá, mano? É. Pra tirar o leitinho na, não. De manhã? Não, mas você fica não, na não. Cidade, não fica... Ou fica no hotel? Não, fica na cidade. É cidade? Passeia de charrete pela cidade. É verdade, por exemplo, não, você senta lá no banquinho, são 2h15. Passou 6 horas, são 12h30, não? Nossa, é muito escroto, cara. Eu adoro o interior, cara. Eu adoro mesmo. Não, mas eu dei risada, mas vou ser sincero, cara. Eu acho legal. Ah, agora você vai pipocar pra ele. Peça perdão no ar, hein? Você não leva o sombra pra Lindóia? Vamos lá. Eu já fui várias vezes. Vamos lá. Eu juro por Deus, já fui, ué. Várias bolas. Uma pessoa que gosta da cidade é bem-vinda, velho. RG, você foi pra Lindóia? Você iria? Santa Isabel. Santa Isabel é esquema de Lindóia. Não. Você tá de brincadeira que Santa Isabel é igual Águas de Lindóia. Ah, depende. Você tá de brincadeira, RG. É que a água não é tão limpa. Qual a diferença? Puta, meu, Lindóia pelo menos é uma cidade mais ajeitada, né, cara? Mais bonitinha. Ah, mas eu não fico na cidade, fico 4 quilômetros fora da cidade. É ajeitadinha, bonitinha. Gente do céu, cara, eu não consigo me imaginar um fim de semana em Lindóia, velho. Você é mais escroto. Pode ser, não duvido, mas juro, eu não gostaria. RG, juro. Ah, não vou ficar perdendo. Mas tem um encontro de carros antigos lá, que é bem legal. Puta, vezes, uma vez por ano. Isso é legal. Agora você me convenceu. Não, verdade. Quando que é? Fala pra mim. Eu vou te mandar por e-mail. Me dá seu WhatsApp. Pô, te dou. Mas agora tá pra acontecer? Me avisa com os 2 meses pra eu reservar o hotel pra não correr risco, velho. Isso é muito escroto, cara. Tem comprinhas lá. Do quê? Ué, Monticião. Tem Monticião pra comprar. Compra blusas, Maria. Ai, legal. Você compra suéter, pullover pro seu marido lá e... Ah, mas você parar na estradinha ali, naquela estrada que liga Monticião, Água Nossa, de Nossa, e faz... Comprar doce de leite. Doce de leite, Nossa, queijo. Ó, tem o queijo branco lá. Gente, tá brincando. O queijo de Minas, velho. Eu vou ligar pra ele, dá pra ir correr? Tem lugar? Nossa, eu vou agora, porque agora você... Pra ela sim, pra você não. De 20 a 23 de abril de 2017. Tá? Ah, já foi, estranho. Vai, ser o quarto? Porra. Não, vai ser. O ano que vem. Ah, mas, cara, se quiser dar um rolê de charrete lá, dá? Dá. Ah, mas é muito... Pô, tem um balneário legal lá. Lá, ó. É, eu fico ali perto. Do balneário? É. Que legal. Mas é que tá, velho. Eu dou valor nos pequenos detalhes da vida, Benjamin. O mundo não é movido somente por luxúrias, drogas, bebidas alcoólicas. Luxo é uma coisa, luxúria é outra. Não, mas Benjamin, ele curte os dois. Os dois? Os dois. É... Mulheres de topless. O mundo não é só isso, Benjamin. Puta que pena, né? Mas vamos falar da Bozano, velho. Sabe aquele momento em que você se prepara para cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta para completar uma corrida de 10 quilômetros? Ou até mesmo quando você sai direto do trabalho e do seu trampo para curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, nada pode dar errado. Por isso mesmo, a Bozano Inove traz o novo Bozano Extreme, Domênico Gato. É, esse daqui é top demais. Esse desodorante é fera. Ele oferece 72 horas de proteção. Uma proteção extrema para você viver o seu máximo. Você nunca mais vai ficar com aquele... Nossa, aquele sebo embaixo do braço. Aquela rodela, velho. Aquela pizza nojenta. Todo mundo olhando para você falando, nossa, que nojo. Aquele maluco deve feder. Você nunca mais vai ficar assim, tá legal? Agora a linha de desodorantes Bozano ficou mais completa, oferecendo ainda mais performance para o seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas te dá muito, mas te dá muito mais proteção. E nesse mês, quem ligar aqui dizendo o seguinte, anota a frase aí, ó. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Leva um kit exclusivaço do desodorante Extreme, tá legal? Esse é top demais. Eu uso diariamente e recomendo pra vocês. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É, não sei se você chegou a comentar, mas vai ser o Guga que vai acender a pira olímpica. Podia ser o Breno, né? Podia ser o Marcelo D2. O Breno podia vir com uma... O Breno tem experiência, certo? O Breno tem experiência. O Guga foi um... puta foi, do nome no esporte foi, do Brasil. Ah, mas na boa, nada contra o Guga. Nada contra o Guga. Mas se não fosse o Pelé, pra mim seria outro. Não, mano, mas tinha que ser o Pelé. Pera lá. O Chait. Não. Respeito todos os nomes aí, são grandes atletas, conseguiram seu espaço. Mas o negócio é o seguinte: o Pelé vivo, gente. O Pelé vivo deveria ser ele obrigado. Obrigado, já vou chegar lá. O Pelé deveria ser obrigado a acender essa pira olímpica. Primeiro, com relação aí ao Pelé. Hoje é o maior atleta brasileiro, quiçá mundial, tá certo? Envolvendo todos os esportes. É o cara que se descer hoje na Zâmbia, todo mundo sabe quem é. Se o cara descer na China, todo mundo sabe quem é. É o cara mais conhecido mundialmente em termos de todos os esportes, Domenico Gato. Isso não tem a dúvida. Então, eu acho que o Pelé, ele tinha essa obrigação sim. Aí ele tá alegando aí que ele fez uma cirurgia numa perna e aí sobrecarregou a outra e tudo mais. E isso daí tá impedindo ele de se locomover. Primeiro, o Zagallo, gente... Ele transportou a tocha numa cadeira de roda. Mas nem pegou a tocha. Mano. Não, mas tudo bem, Domenico Gato. O fato de pegar ou não pegar, o Zagallo tava lá. É simbolismo. Lógico que é. Mas pra acender a tocha, não, mas, você tem que Domênico, fazer alguma coisa. Domênico, você empurra o fogo, velho. Você joga... Não, ó, às vezes não. O Pelé poderia pegar uma garrafa de 2 litros de gasolina, ligar o fogo até ele. Espera só um minuto. E se incendiar com a tocha, mas não acende. Eu não sei que Olimpíada, que o cara, o arqueiro, ele teve que fazer um... Tudo bem. Mas você sabe que aquele do arco caiu fora, né? Não, tudo bem. Caiu fora. Acenderam a tocha com o fogão. Mas era simbólico, não é? Tinha um magic click lá em cima, cara. Simbólico. Mas é que tá, o Pelé... Mas todo mundo achou que tinha acendido, então você precisa saber como é que vai ser. Mas, gente, Domenico Gato, com todo o respeito, o Pelé, ele também, ele tem, se ele quiser, ele tem esse direito, mesmo achando que ele não tem esse direito, legalmente falando, ele tem o direito de recusar. Mas é um absurdo, cara, é um absurdo. Inclusive, a gente já começa a ligar um ponto no outro, que aí já começa as especulações, aquele negócio de patrocinador, etc e tal. Não, chega a minha informação pra mim agora é diferente, a conversa muda de figura. Tô falando, tem que saber direito. Não sei. Estão descendo o pau, traga um fato novo, porque eu tô revoltado. Eu tô revoltado. É pra variar. Aproveita que você vai pra Lindóia e põe essa cabecinha vazia pra pensar. Eu tô revoltado. Então, por favor, traga a versão. Ela é com problemas físicos, parece que não queria se expor igual o Muhammad Ali. E é um direito dele. Mas ele poderia ir como o Zagallo foi. Gente, não, cada um é cada um. Mas não foi uma cena estranha. Mano, é Olimpíada no Brasil, velho. Respeita. Eu tô respeitando. Não, você não respeita ninguém. Ele não você quer vai pra Lindóia, paga de respeitador, mas não respeita ninguém. Mas eu acho um absurdo. Ele não quer que a imagem seja vinculada a uma imagem que as pessoas conhecem dele de uma forma e vire de outra. Como o Mohamed Ali e como o Zagallo. O Zagallo ficou com uma imagem, eu juro por Deus, cara. Eu fiquei com dó do Zagallo. Eu não. Também. Me valor... Ó, já não, gostava triste. Do Zagallo. Aquele ato do Zagallo, desculpa, valorizou ainda mais o sujeito, é triste, o Mário, né? Jorge Lobo Zagallo. É triste. Valorizou ainda mais. O cara mais. Que foi atleta, principalmente. É. Eu... Só qual a sua opinião, estranha? Depois o RG fala também. Então, a planta carnívora do Brasil. Eu acho que tem isso, porque o Pelé tá com um problema na coluna, se não me engano. Não é isso? Eu acho que é no quadril, ele fez uma cirurgia no quadril. Locomoção tá difícil. Tem que andar ou não. Qual a sua opinião, velho? Vai ser a abertura. Mas eu não acho que deveria ser o Pelé, não. Eu acho que o Vanderlei Silva seria o merecedor para acender essa tocha. Também. O Vanderlei Silva, porque aquele que foi impedido de ganhar a medalha? É, eu acho que a Olimpíada tem muito mais a ver com corrida, com... O Oscar Schmidt seria... Os caras é um mito do basquete brasileiro. A Hortência. Eu acho que o Vanderlei seria merecedor. Né? O Mota mandou um WhatsApp pra mim e falou que deveria ser o Rogério Ceni. É a opinião dele. O comentário, por favor, o seu comentário. A Hope Solo diz que quer começar a família. Pô, depois daquelas fotos que ela fez, não vai faltar candidato a pai, né? Que coisa, hein? Vazou os nudes dela. Com Zika vírus e tudo. Você já viu os nudes da Hope Solo, estranho? Não, você quer? Não vi. Ela falou que... Eu não vi mesmo. Oh, vocês não agora eu vou procurar, nada, mas não vi. A tua mulher, o estranho, dá de 10 em você, meu amigo. Quando você vai com arroz, ela já... Você não quer e ela quer ver. Aqui, né? Aqui, é. Ah, é tudo tipo? Ah, é? Quê? É tudo tipo isso aí? Chega em casa, a vassoura já tá atrás da porta. A mesma vassoura do árbitro? A mesma vassoura do Bandeira. Você já foi pra Lindóia, o casal? Eu já. Há quantos anos atrás? Uns 20? Não, nem faz uns 4, 5 anos, mais ou menos. Legal, curtiram? Legal. Passeios de charrete, o parquinho na praça lá. Quando eles foram. Ela nasceu depois que eles voltaram de lá. Bacana. Quantos dias ficaram lá? Um fim de semana? Você ficou chateado com a decisão do Biel, Benjamin? Decisão de quem? do Biel? O MC Biel deu uma pausa na carreira. Ele não vai mais cantar. Não sei quem é MC Biel. Como assim? É um MC cretino. Você é louco? É cretino que assediou o repórter aí. Lembra? Chegou pra barba, te quebrava no meio. Eu sei da história, mas não sei quem é o cidadão. E aí foram achar posts antigos dele com conotação racista e blá blá blá. Aí ele resolveu agora dar uma pausa na carreira. Mas igual o jogador lá, o argentino. Capaz de todo mundo encontrar ele em dois fim de semana. Difícil, hein? Igual o Messi. Eu poderia dar uma pausa na minha carreira só pra não ter que te encontrar por uns 10 anos. Duvido. Nossa! Não, não fala, eu podia fazer igual o Biel também. Essa deflação ele saiu mesmo. Mas olha, agora tá ficando 2 horas. Olha, lá em Lindóia, ele fica de 10 minutos mandando WhatsApp pra mim, meu. E aí, meu? Onde você tá? É mesmo? Foi bem fakezinha. E semana que vem ainda mais, né? Você sabe que a Thaís já tem o maior ciúme de você, né? Morre, essa víbora morre de ciúme de mim. Essa víbora. Essa mocreia, né? Ela tá super feliz que ela vai pra Lindóia assim. Nossa, deve estar. Ela deve estar assim, super empolgada. Ela deu uma risada. E ela olhou o close dela, tem roupa para Lindóia. Ela tem a roupa dela de Lindóia. Mas por que não estaria feliz? Lindóia é um lugar muito legal, Benjamin. Eu não sei, mas quando ele fez essa brincadeira, ela riu. Ela riu. Porque ele é mais escroto. Ela riu. Sabe qual é aquela risada? Você vai vindo o Tio Carreira e Pardinho, o Trio Mocotó, essas coisas, entrar no clima? Não, já vou vindo Giovanni e Augusto. Henrique e Juliano. Como? Puta. Isso eu não conheço, não. E Henrique e Juliano, não, pô. Não precisa, viu? Não precisa. Aqui não precisa, da hora. Não precisa. Você começa a tocar uma versão dance de Henrique e Juliano. Canta uma música desses caras, como é que é? Tá louco, canta uma música desses caras aí. Canta aí. Baixa aí na internet, vale a pena baixar, ó. O CD lá, o Ao Vivo em Brasília, velho. Nossa, Ao Vivo em Brasília. Pô, logo em Brasília, aí não dá, não. Ao Vivo em Brasília. Meu Deus do céu. Quem é melhor, Henrique e Juliano ou Marquinhos e Gabriel ou Giovanni e Augusto? Ô, o Marcão vai também? Vai o Marcão? Vai, ele o já deve estar lá. Cabeça vai também? Já devem estar lá. O Opa. Seu Zé vai também? É, meu pai ficou lá pra cuidar da casa. Vai? Seu pai não vai? Ah, vai. Vai. Pai, tá o mais velho agora. Não vai pra Lindóia. Velho, eu pagava. Como é que alguma emissora não transmite esse encontro? Não, mas é surreal, simples, velho. A gente pode transmitir. Canal online da energia, tu pode transmitir. Tem cada emissora transmitindo cada coisa, velho. A gente manda o Sérgio. Manda o Silvano. Ó, por que o Vilela não vai transmitir no Sai da Rádio? Oi, tá vendo? Pode ir o Vilela? Fim de pode. Semana com o Mano? É um prazer, o Vilela é uma pessoa muito agradável. Tá aí, o fim de semana. Fim de semana em Lindóia. Fim de semana. Olha que bacana. Ô, estranho, você joga pôquer, estranho? Não, cara, eu quero aprender. Você quer aprender? Quero aprender. Então, tente aprender, porque de repente você pode se dar muito bem. Porque vem aí, gente. Atenção, galera. Atenção, você ouviu a palavra pôquer? É, tô falando de pôquer. Você gosta? Então presta atenção. Estão abertas as inscrições para o segundo torneio Energy Poker. É! Vai acontecer no final de setembro, dias 23, 24 e 25. E a premiação garantida mínima é de R$150 mil. Uau! Premiação mínima garantida de R$150 mil. Então você está afim de participar de um torneio de poker legal demais, com a organização da Cassineira. Concorrer esse prêmio garantido mínimo de R$150 mil, você tem que entrar lá no site energypoker.com.br. energypoker.com.br. Lá você tem todas as instruções para você fazer a sua inscrição, tá bom? energypoker.com.br. Tô sabendo que o Mano vai participar, o Mota vai participar, vai ser legal demais, hein? Opa. Muito bacana. Então, energypoker.com.br e a premiação garantida de R$150 mil. E pra você que vai jogar, ainda vai ter um open bar de chope pra galera. O torneio inteiro. Mas beba com moderação. Boa. Vai ser legal demais, hein? Então acessa lá e faça a sua inscrição. Organização da Cassineira. Esse é o Estádio 97 no oferecimento do Extra. Você merece ofertas de Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Eliar, recomendada pelos especialistas em bateria. Também HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Vamos trazer agora o momento sem parar? Vamos chamar mais o Alexandre Hatz. O Biel vai fazer o último show da carreira lá em Lindóia, depois da exposição de plantas carnívoras na Domênico Expo. Isso é maior lixo, maluco. Cala a boca. esses ouvintes. Também ele gosta demais, velho. Vamos lá, momento sem parar. Momento sem parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia, muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Ai, Leon! Gigante Guerreiro, Tai Leon! É. Presença do Gigante Guerreiro. Alô! Alô! Quem fala? É o Félix, consegui baralho. De novo, Félix. Nossa, sua ligação tá horrível. Puta, de novo. Segue o jogo aí. Tá ruim, Sombra? Péssimo. Tá meio zoado o bagulho. É. Deixa eu transmitir. Manda um abraço pra alguém, você tenta semana que vem. Agora zoou tudo. Só um minutinho, Você não quer falar com o cara, é isso? Não, deu até... Olha, é horrível. Tá dando... Olha. Parece a Didi Jackson em Automatic Lover. Ah, é... Automatic Lover, não parece? Puta, essa música é demais, né, Dudu? Maravilhosa. Hã? Maravilhosa. Ó. I am your automatic lover. O que aconteceu com o som? Automatic lover. Ô, Félix, impossível a sua participação. Um abraço, Félix, valeu. Bom Deus, bom Deus. Ruim. Tava ruim mesmo, hein? Que pena. Vamos lá, que então, muito ruim, Félix, caiu. Vamos lá, muito chamando mais uma vez. Vamos de novo pro primeiro ouvinte. Ouvinte sem parar. Ó querida Clementina. Alô. Alô. Quem fala? Ah, uma ligação de Robert. Robert, tudo bom? Tudo bem. Bom, Robert do que é o nome completo? Robert Benedito Santiago. Quantos anos você tem? Emílio Santiago, Dudu? Emílio Santiago, lógico. Faleceu. Grande Emílio. Faz tempo. Alô, Domenico, quer ir na torcida do estádio 97? Ah, acabou. Você queria. Acabou. As vagas acabaram. Acabou, amigo. Velho. Infelizmente acabou. Acabou. Tá valendo. Só de falar com vocês aí, foi... Ah, você deu uma brochada agora. Lógico que deu, lógico que deu. Mano. Lógico, né? Mano? É, mas aquele prêmio de consolação, né, velho? Ó, não ganhei medalha, tá bom, mas participei, tá bom. Tá valendo. O importante é que domingo a gente reassume a liderança. E aí, velhinho? É, rapaz, vamos pegar o Vitória agora, né? Agora tem que... Não tem jeito, cara. Agora é obrigação a Vitória, hein? Obrigação agora, mais do que nunca, hein? Como eu diria o Faustão, né? Fala aí. Mais do que nunca, bicho, é... Me diz uma coisa, o cara tá fazendo falta. Ontem rapaz, o amigão lá pegou passarinho. Meu. Caramba, rapaz, que acontece com o Wagner lá, hein, rapaz? Meu Deus. Mas, Domênico, o Cuca mandou mal, hein? Meu Deus. O Cuca mandou mal na coletiva dele lá. Ele expôs o cara. Quando foi o Marcelo Oliveira no passado com o Leandro Almeida, todo mundo xingou o cara. Expôs o cara. Ele falou, eu preciso conversar com o cara pra ver se ele tem condições psicológicas pra continuar. Mas deu a entender que tá procurando outro goleiro, sim. Mas eu li, eu não sei, isso eu não ouvi e não assisti. Ele falando do negócio do juiz. Eu li que ele teria falado o seguinte, isso vocês podem me dizer se falou ou não, porque eu li Eu não vi. Ele falando o seguinte, depois da falha do goleiro, o time se sentiu instável. Não, depois, após a falha. Mas ele leu a leitura do jogo, é verdade? E ele até fez uma crítica, ele não pode falar. Responsabilidade ao goleiro. E outra, ele falou daquele lance que ele saiu do gol, que o Zé Roberto tirou a bola em cima da linha, porque o cara ele cortou o goleiro. Foi uma outra pisadinha de bola. Porque ele saiu mal do gol, aí o cara chutou na direção do gol, aquela bola entraria e o Zé Roberto cortou de cabeça. Ele pegou e falou. Já tinha ido, mano. Ele falou que. Ele deu a entender que o goleiro é estabanado, que ele saiu ali de maneira afoita. E que ele falou até, inclusive, o menino que deu drible, eu esqueci qual que é o nome do garoto, ele falou, esse menino é 2 anos mais velho, dizendo com referência à experiência do garoto, ele falou, se ele tem 2 anos a mais de experiência aí, ele se jogaria ali, dobraria a perna, cairia, o juiz daria pênalti e eu perderia meu goleiro. Ele quis dizer que o goleiro ali tava inconstante. Ele foi muito inconstante, mano. Então, mas tudo bem. Nos dois últimos jogos, ele tá muito mal. Esse tipo de satisfação, ele precisa dar pro Alexandre Matos e pro Paulo Nobre internamente. Fala, preciso de um goleiro. Ele não precisa chegar na mídia e passar esse recibo ferrando o carro. Eu entendo o que você falou. Eu entendo, mas eu acho que ele não tá errado, não. Assim, tá errado de falar na mídia, mas... Sim, sim. Não, mas ele não tá errado na leitura do jogo. Isso tudo bem. Isso eu também acho que ele pediu um outro goleiro. Até acho que é até pertinente, Domênico. Porque o Price vai voltar o ano que vem e vai estar com 39. Pra voltar a jogar em alto nível depois de uma lesão complicada que ele já teve. Ele pode até voltar, mas não, depende muito, né? Mas já tem 39, entendeu? O Palmeiras ele precisa se calçar e buscar um outro goleiro. Aí eu concordo, mas Domênico, falar isso na mídia é complicado. Domênico e Robert, faço a mesma pergunta. Acho que foi alguns anos atrás, no meu entender, o Palmeiras quase caiu porque tinha um goleiro muito ruim, quando o próprio Praz era o titular. Aí o Praz, sim, sim. Depois, não, o Praz machucou, caiu muito. E o Palmeiras caiu demais porque colocou... Quem que era o goleiro mesmo que entrou? O Bruno, né? Era Bruno? Eram os garotos do Palmeiras. Era o Bruno. O Flávio, o melhor goleiro da Copa do Brasil. Eram os garotos que até então o Palmeiras era o excelência em formar goleiro. Eu não sei o que era. Era Fábio? Não, era o Bruno. Era o Bruno. Era o Bruno, era o Fábio, não vou lembrar. Bom, eu não lembro quem era o goleiro agora. Os palmeirenses, por favor, nos ajudam. Mas caiu realmente muito. Caiu demais. Quando o Praz voltou... Ajudou o Palmeiras a ficar. Ajudou demais. Sim. Lógico, ninguém tá querendo dizer que agora o Palmeiras vai cair. Seria ridículo, não é isso? Não é então, questão, assim, mas cair de produção, né? Mas o Palmeiras pode comprometer a chance de ser campeão e até ficar num G4, dependendo de como prosseguir o goleiro. Não, isso porque não é uma posição, cara. Eu juro que eu tô com medo. Fundamental, cara. Eu juro. Eu fiquei com muito receio. Falei, puta, meu. Porque, ó, o Praz, quando. Foi antes do jogo do Atlético Mineiro, né? O Praz tava jogando e tava também o Gabriel Jesus. Quando os dois foram pra seleção, que foi. O primeiro jogo, acho que, se não me engano, foi. Acho que foi o Atlético Mineiro. Foi antes do Atlético, não vou lembrar agora. E que eles já foram pra seleção brasileira. Acho que foi o Atlético Mineiro. E até lá o Palmeiras estava em primeiro lugar, acho que com 3 pontos de diferença pro Corinthians. Tinha uma gordurinha. Tinha aqueles 3 pontos, né? Uhum. É uma gordura considerável. Gordurinha, né? Um jogo a mais, uma rodada a mais. Você tem uma rodada de gordura. É uma rodada. Né? Rodada, nesses 3 jogos que se sucederam, o Palmeiras conseguiu apenas 1 ponto. Sim. Foram 2 derrotas e 1 empate. Então, assim, cara, e culpas, pegar essas 2 derrotas aí, praticamente culpa quase do goleiro. E o Aranha? Não do Atlético Mineiro, porque lá ele não falhou. Não falhou. Contra o Atlético Mineiro, não. Mas contra o Botafogo, ele falhou clamorosamente. E ontem, contra o Chavegão, ele falhou clamorosamente, mas muito, muito. Se o Aranha... E só não prejudicou, porque o cara não foi pênalti, né? Ele não conseguiu... Se ele se joga lá, é pênalti. Não tem a dúvida disso. E ele tentou seguir o lance, ele ia fazer o gol e o Zé Roberto salvou o goleiro. Porque senão, velho, a coisa... Se o Aranha tivesse esperado... Então, né? Mais o Aranha era o goleiro para ser o titular do Palmeiras hoje. Se tivesse esperado mais agora, um pouco... Agora como é que faz? Eu não sei, acho que o Aranha foi vendido, né? Ou foi emprestado? Ah, não sei. Não, o Aranha, acho que... Eu acho que terminou o contrato. Terminou o contrato. Aí foi dispensado. Agora, o palmeirense anterior, ouvinte anterior que participou, ele fez uma crítica ao Cleiton Xavier. Estava indo mal. E o que será que está acontecendo com o Cleiton Xavier? Porque problema físico não é mais, não. Né? Não tem problema de contusão, não tem problema nenhum. Aí fez alguns jogos aí que foi merecedor de elogio, blá, blá, blá, blá, blá, blá. E agora voltou a cair tecnicamente? Tecnicamente, sim. Ele é um jogador que... E o Arouca também, né? Que era O Arouca caiu demais em produção. O que acontece é assim, com relação ao Cleiton Xavier, ele voltou, jogou bem em alguns jogos, mas não é aquele bem que, nossa, né? Sensacional. Mas ele é aquele jogador muito lento. Você percebe que ele voltou da Europa muito lento. Você percebe que ele para, ele quer olhar, ele cadencia o jogo. E aí ele mete umas bolas e ajuda até, às vezes, ele enfia umas bolas boas ali para os jogadores poderem ficar na cara do gol. E muitas outras vezes, não. Mas ele é muito lento. Ele é um jogador que não tem velocidade mais, não. Trava o jogo. Não sei se o meu amigo percebeu isso ou não, né? O que você acha, velhinho? Não, sim, ele tá meio lento, sim. E detalhe, depois que o Alione entrou, fez fumaça ali também. Exatamente, RG. Exatamente, bem observado pelo ouvinte. O Alione, e o Mano falou também. O Alione, quando entrou, mano, ele deu uma modificada no time. Ele é bom jogador, O time ficou mais rápido, RG. Sim. O Cleiton saiu, o Alione entrou, o time ficou rápido. Voltou a ter velocidade. É estranho, e aí o Palmeiras dominou realmente o Chapecoense. E só não virou o jogo porque... Não deu tempo mais também. Quando empatou, era 40. É que o lance do Aliano ali na linha de fundo, quem quase fez o gol foi o Cleiton Xavier. Os dois estavam juntos. É verdade. Ele foi pra linha de fundo, ele cruzou, o Cleiton demorou muito pra tocar a bola, ele não sabia se chutava. Ficou na pequena área com a bola lá e não sabia. Essa rodada pro Palmeiras, Domenico, quase que o Palmeiras fez o gol ali. Ela não foi tão ruim. Essa rodada só foi melhor pro Atlético Mineiro do que pro Palmeiras. Mas pro Palmeiras em si também não foi ruim, porque o Santos empatou com o Flamengo. O Corinthians acabou perdendo. O Grêmio empatou. Tinha desgarrado. Porque senão esses times aí já poderiam dar um salto à frente. Aí o Palmeiras ia ter que correr atrás agora no segundo turno. Mas em termos de tabela aí, o melhor que comemorou mais foi o Atlético Mineiro. Mas o segundo que mais comemorou foi o Palmeiras. Não foi de tão mal o empate. Diante da circunstância, mano. Porque você tem um jogo que você tá perdendo o jogo aos 40 do segundo tempo. Sim. Então não foi uma desgraça total, né? E pegando vitória agora. Então, e tem chance até de o Palmeiras ser campeão do turno. Tem. Porque, RG, mesmo que o Santos vença a partida... Ele colocaria 3 gols de saldo, mano. Tem, se ganhar se o Santos ganhar o jogo num resultado normal, 2x1, 1x0. Do América? É, 1x0, 2x1, lá. Sim. É lá, né? Sim, lá. 2x1, 1x0, eu acredito que possa até ser mais, porque o América é muito ruim. Mas vamos supor que o Santos ganhe de uma diferença mínima de resultado? Sim. O Palmeiras metendo 3... Aí o Palmeiras tem que golear. O Palmeiras tem que fazer 3x0, mano. O Palmeiras consegue. Sim, a diferença são, ali são dois gols. São dois gols a diferença. Aí ele fecha em primeiro. O Santos tá com 16 e o Palmeiras 14. É, o saldo é essa a diferença. Ou seja, depende. É que o Santos pega o América e ganha o seu jogo de goleada para poder ser. Sim, sim. Teoricamente, porque se campeão de primeiro turno não vale nada, né? Sim. Mas pelo menos você sai na frente no segundo turno. É, é que a condição agora é essa. O Santos, até ontem não. A partir de agora, o Santos depende dele. Agora só dele. Entendeu? Assim, só dele. E o Palmeiras, ainda por incrível que pareça, só depende dele. Também. Porque tem um encontro entre o Palmeiras e Santos, né? Lógico. Tudo bem que é na Vila, tudo mais. Só depende dele. Vão decidir. E o Corinthians parece que só depende dele também. Porque também, o Corinthians também tem confronto com o Santos não, e o Palmeiras. Pega os entendeu? Dois. Então, joga, e outra, e Palmeiras e Santos também se enfrentam, mano. Os três jogos. Então, os três são os únicos times que dependem apenas deles. E caiu a ligação do Palmeiras. Eu não sei se o Grêmio depende. Eu acho que até o sétimo. O Dodô. Eu acho que até o sétimo colocado depende dele, cara. Sim. O Grêmio depende dele e Atlético do Paraná. Porque são três pontos de diferença. E dá força a todos os deuses. O negócio tá abertíssimo. Tá todo mundo aí. Vamos lá, mais ouvintes no momento sem parar. São três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Um desvio, um sapinho para mim. O sapinho faz a Alô? Ó, oh, mano cantando isso. Alô? Alô? Agora vai. Não foi? Alô? Trenzinho. Alô? Caipira. Quem fala? Tiago. Tiago com TH ou sem o H? TH. Tiago do quê? Eu seria Tiago. Alves Rodrigues. Quantos anos, Tiago? Tiago. 37, Dodô. RG 3.7 na sexta-feira. É, só alegria. Hoje é dia de cantar aquela musiquinha. Qual musiquinha, gente? Tiago, tô em cima, tô embaixo. Sensacional. E vocês reclamam do Henrique? E vocês reclamam do Henrique Juliano do Mano? Ah, Benjamin sabe essa de cor. Qual? Tô em cima, tô embaixo aí. Tô em cima, tô embaixo? Dupla que eu gosto é Giovanni Augusto, Marquinhos e Gabriel. Esses caras eu gosto. RG mandou muito bem. Eu gosto o quê? Marquinhos e Gabriel e Giovanni Augusto. Não, não gosta nada. Giovanni Augusto? Ela seu carro, tem? Como é que é? Marquinhos e Gabriel. Fazer igual você vai... vou descer lá, eu quero ver se tá lá. Giovanni Augusto. Domênico. É que você precisa ver a dupla Wesley. Domênico. Tá bom. Foi Domênico, foi uma brincadeira. Eu sei. Marquinhos e Gabriel. Eu sei, mas tô brincando. E Giovanni Augusto. Ô, velho, qual que é o bairro? Teodoro Sampaio. Eu moro em São Bernardo do Campo. No Planalto. Planalto não é ali em São Bernardo? Ele falou. Eu não ouvi, eu tô sem fone. Onde quer? Não ouvi. Tá com fone sim. Agora eu coloquei. Onde quer? São Bernardo. Planalto. Planalto. São Bernardo. Planalto. Planalto Central é Brasília. Você fala em Planalto, dá até arrepio. É. Né? Ah, pai, tá melhorando. Pare de reclamar que tá melhorando. Ah, tá. Tá melhorando. Vai melhorar, gente. Você vai ver. Já está melhorando. Vai melhorar. Você vai ver. Se Deus quiser. E o time? Dudu, é palestra. Dudu. Nós, Verdão. Palestra! É, de novo. Ah, Verdão. É, chupa aí, Benjamin. Trouxa. Tiago, e aí, cara? Agora temos o Vitória pela frente. Tem que ganhar, hein, cara? Dudu, é jogo em casa, né? Jogo em casa. Tem que ganhar. Agora sim, né? Tem que vencer. É jogo pra ganhar. Vai começar, né? Todo jogo. E de verdade... tentar aí fazer um diferencial pra gente retomar a liderança. Eu acho que vai ser um bom jogo domingo e o Palmeiras tem tudo pra retomar a liderança. Pelo que eu li aí hoje, já tem bastante ingresso vendido, né? Então, acho que vai ter casa cheia domingo aí pra gente comemorar a vitória. Pode ser isso, você sabe, mas olha, na teoria, quem tem tudo pra virar, ganhar o simbólico título do primeiro turno é o Santos. Sim, porque pega porque o América, Santos pega o América. Mas pega lá, né? Ah, mas pode pegar assim, aqui, né? Em Júpiter, em Saturno. Mas você sabe que a maioria das vezes, né? Ou só que já... o Palmeiras tem empatado com saldo de gols. É. Aí se não, o Palmeiras... Não. Sim, dois. Dois na frente. O Santos tem dois na frente. Ô, Benja, agora deixa eu... Mas o Palmeiras tem mais gol pro. Eu não sei se eu tô falando besteira, mas parece que o América gol trocou de técnico e já tem dois jogos que eles também não perdem, né? Mas também que não ganha. É, tudo bem. Eles não ganham. Pode empatar, não tem problema, velho. Entendeu? Eu acho que é verdade. Pra quem não tem nada e faz um ponto, empata outro, começa teoricamente ter um. Pô, mas o América tem 10 pontos, cara. É, não dá. Não dá pra confiar no América, não. Não é um time que dá pra. Mas assim, o Palmeiras joga em casa e teoricamente o Santos joga fora. Olha, dos times do G4, quem tem o confronto, na minha opinião, mais difícil na última rodada é o Corinthians. Que apesar de pegar, apesar do Cruzeiro estar mal, mas o Cruzeiro é um bom time. Esse é. O Atlético pega quem? O Atlético Mineiro pega o... Nossa, que baba. Recebe a Chapecoense. Vai trucidar a Chapecoense. Ah, depende, Sombra. Vai trucidar. São Paulo não conseguiu. Pô, mas não dá pra comparar o Atlético. Inclusive, esse jogo do Atlético, bem, é segunda-feira também. Também? Segunda-feira, 8 da noite. Corinthians, 9. Cruzeiro também. Corinthians, às 9. Mais uma vez, domingo, acho que o jogo da TV, mais uma vez, é do São Paulo. E o primeiro turno não termina, né, esse fim de semana. Porque vai ter Fluminense-Figueirense em setembro. Como assim? Ah, mas Fluminense-Figueirense está lá atrás. É Botafogo e Grêmio. Fluminense-Figueirense. Então, mas mesmo Botafogo assim, e Grêmio também. Tudo bem, mas... Foi transferido para domingo. Mas tem quatro de segunda. Mas oficialmente não acaba. É que o jogo do... Vai ter do... asterisco até acontecer o jogo. Não, mas não, bem, se os, acaba, o jogo do Fluminense... Se os três ganharem, o Grêmio não chegaria. Então, não, mas... mas oficialmente, primeiro turno, o jogo do acaba. Fluminense foi referente à rodada passada que terminou agora. Mas então... A próxima que teremos aí o jogo do Grêmio e Botafogo, que seria no Rio de Janeiro, também não acontecerá nessa então, data. Olha, se Corinthians, Palmeiras e Santos não ganharem, aí não dá aberto pra declarar o campeão não, do não. primeiro turno. Mas se ganharem... Até que seja jogado esse jogo. Mas se dois ganharem, acabou. Não, se um ganhar, acabou. Ah, é verdade. Se um dos três ganhar, se um acabou. Dos três ganhar, acabou. Se um dos três ganhar, acabou. Não adianta, porque o Grêmio, mesmo com esse jogo a menos, não chegaria. Então acho que o Grêmio semana... ontem teve a proeza. Como é que pode? O Grêmio ontem era o líder. O Grêmio não conseguiu ganhar do América. Era só ganhar do Santa Cruz. Ele não ganhou do América. E do Santa Cruz. E do Santa Cruz. Pode, e do Santa Cruz em casa. Mas, gente, o Grêmio, ele vive instabilidades também, assim como o Palmeiras. Ele também tem os seus problemas. Perdeu jogadores para a seleção olímpica. Quem, okay, tá, quem okay. pra mim tá à frente? O Santos perdeu. Ok, também. O Palmeiras o perdeu. Não perdeu nenhum. O Palmeiras acho... perdeu pro Atlético Mineiro. Normal. O Grêmio não pode empatar com o América lá e não pode empatar com o Santa Cruz. Normal até a página 2, né? Não. Foi em casa, né? Não, não é normal. Normal lá, em Minas. Não acho. Não é clássico. Não acho. É a mesma coisa se você o Palmeiras... pode tirar ponto alto, é a mesma coisa se o Palmeiras ganha do Atlético lá. Também é normal. Vocês acham normal? Acho normal. É, o que não pode o Palmeiras de hoje e o Atlético de hoje. Não, sim. Por exemplo, se o Inter hoje vem aqui ganhando o Palmeiras, hoje, pelo time atual, é anormal. O que não pode. Hoje é anormal. O que não pode é o Palmeiras perder ponto pro Figueirense. O Corinthians ter ganho do Inter semana passada no Beira-Rio. Ah, é, o Corinthians Figueirense não foi normal. Não foi normal. Mas o Corinthians ganhar do Inter semana passada é normal. Olha, o Palmeiras. Foi normal, você achou que foi normal? Ganhar do Inter lá? Um time que até joga, um time que não tá ganhando de ninguém. Palmeiras não pode perder pro Botafogo. Palmeiras não pode perder ponto pro Figueirense. É isso que eu mesmo lá em esse do Botafogo? Eu acho que mesmo seja, lá. Seja onde for, Domingo. Eu acho que não podia. Mesmo lá. Eu acho que... Quem mas é Botafogo. Quem quer ser... E daí? Mas grande, olha a situação. Não, grande no nome. Mas olha a situação do time, Dodô. Grande no nome, Domingo. Botafogo, ó. Eles estavam na zona do rebaixamento. É o que eu falei no início, com todo respeito. Se o Santos for lá e perder ponto pro América... Quem quer ganhar título não pode perder pontos em jogos assim. Não pode, cara. É verdade. Vamos se não, supor, perde Domenico, título, né? Que até empatasse, mas perder não pode. Perder não pode. Você não pode perder pro América lá, velho. Mas se o Santos empatar com o América, você acha que é ruim? É ruim, mas não é uma derrota. Mas não é uma desgraceira toda. Entendi. Agora, mas não pode, não pode perder. Não, né? Perder não pode. Mas quem... Aí, isso TV, aqui, mas você tem razão. Esse vai diferenciar o campeão. É, por exemplo. O campeão é aquele que, quando pegar jogo assim, vai fora e ganha. E liquida. Nem empatar, empata. É, pois liquida, é, se o Palmeiras tivesse empatado, empatado com o Botafogo, tava na liderança. Pois exatamente. Um pontinho na frente, tá tranquilo. É, é um clássico, né? Você considera um clássico. Podia perder, é verdade. No seu ponto de vista, quem vai chegar lá no final do campeonato disputando com o Palmeiras o título? Olha, Sombra, eu vejo que quem tá nas quatro primeiras posições, pra mim, são os candidatos. Eu, óbvio, como Palmeiras. E o Galo em quinto, não é? Não, começou, também é verdade, ô Sombra. Tá. Bem lembrado, eles vêm. Mesmo ponto do Grêmio. Eles vêm numa pegada muito forte, se não me engano são 7, 8 jogos que já não perdem, né? Ganhou do Palmeiras em casa, fizeram ontem um bom jogo contra o São Paulo, apesar que eu acho que também o São Paulo ontem jogou melhor que o Galo, mas o resultado foram deles, né? Também chegou na briga. Vai ser, eu acho que desse ano, ô Sombra, vai ser um dos melhores campeonatos brasileiros, onde ninguém vai desgarrar de ninguém. Eu acho que vai nessa linha aí, pelo menos daqui mais umas 8, 10 rodadas, ela vai nessa sequência aí do primeiro ao quinto, bem lembrado, onde o Atlético Mineiro chegou também e tá um ponto atrás, né? Agora, eu duvido que aconteça o que eu vou falar aqui, né? Vamos supor que seja... Mano, se tiver assim, já pensou no segundo turno, faltando a última rodada agora, assim... Monstruoso. Pode ser que não esteja. Aí tem que tomar cuidado com a juizada, né? Porque, ó. E aí um vacilo ali, aqui, acabou, hein? Mas, ô Domênico, ó, é que pode ser que no segundo turno não esteja dessa forma, porque do jeito que tá aqui, até o Atlético Paranaense, que é o sétimo, tem chances de brigar lá. De 30 pra cima. Tá? Mas eu acho, RG, que pelo menos três tem tudo pra tá brigando ali pelo título. Pode ser o Palmeiras, o Atlético Mineiro e mais um desse rebolo aqui. Em termos de elenco, porque o Palmeiras ele tem um elenco, na minha opinião, que não vai sentir tanto os desfalques no decorrer do campeonato. E o Atlético Mineiro também. Olha, o Santos... Flamengo não, mano. Ó, Flamengo, não, o Flamengo tem um timão, cara. Se o Flamengo conseguir ressurgir agora no segundo turno e encostar um pouco mais, tem tudo pra brigar. Porque o Flamengo com a chegada agora... Quem? O Grêmio não acredito, cara. Não. O Grêmio não acredito, sinceramente, Flamengo. O Santos pode brigar, Flamengo. O Santos tem um timão, me impressiona, cara. Viu? O Santos me impressiona. Você já falou isso aí. O Santos também é um time constante. Mas você acha que o Santos constante. É mais que o Atlético Mineiro? Não, não estou dizendo não. Isso. Acho que o Santos, com dois times completos, acho que é pau a pau, é pegado. Acho que para mim, os dois melhores times do Brasil é Atlético e Perdeu. Santos. O Atlético ganhou do Santos. Não foi lá? Não, acho que foi aqui na Vila. Se não me engano, foi 2-1, se não me engano. Se não me engano, já vamos verificar isso aqui. Ó, amigo, um abraço para você, obrigado pela audiência. Sombra, obrigado, um abraço para todo mundo aí da mesa. Vocês fazem um programa fantástico. Queria mandar um abraço especial ao Dodô. Eu tava vendo essa semana o aniversário do Marcão, ele fazendo um trabalho fantástico lá no Pacaembu. Parabéns, viu, Dodô? Foi muito legal. E ficam com Deus, gente. Continuam aqui, está muito legal. Obrigado, meu velho. Obrigado. Muito obrigado, viu? Valeu, velho. Um grande abraço para todos, viu? Obrigado. Abraço também. Igualmente. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Tchau. É uma dúvida aqui. O Atlético ganhou dos quatro do São Paulo? Eu tô vendo aqui. O Corinthians perdeu, mas foi roubado, velho. Palmeiras e São Paulo, eu sei que eles ganharam. É verdade, velho. Em casa aqui. O Corinthians e o Atlético ganhou. Foi estreia do Cristóvão. Foi. Oh, e o Corinthians foi prejudicado pela arbitragem. Ganharam de todo mundo, velho? Ah, então a coisa tá complicada, hein? Exatamente. A única coisa que eu lembro de São Paulo tirou pontos. A única coisa que eu lembro é que o Robinho não jogou contra o Santos. É, o Galo ganhou de 1 a 0 em Galo. É, não, o Robinho não jogou, inclusive. Vamos lá, terceiro ouvinte do momento sem parar. O sem parar agora funciona com o único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Ó, querida, curiosidade. Ó, querida Clementina. E a curiosidade, Dodô, é que Atlético e Santos saíram da zona de rebaixamento. O Santos era o 17º e o Atlético Mineiro também estava na zona. E o Inter estava na liderança, tá quase indo para a zona de rebaixamento. Quando foi isso? No comecinho. Logo no começo? Santos não, logo no começo não, foi a primeira rodada. Santos e Galo foi a primeira rodada. Não, você não entendeu. Eu disse que Santos e Galo saíram da zona de rebaixamento. Tá. Alô. Quem fala? Alô. Agora eu acho que vocês estão me ouvindo aí, né? É o Félix. Ah, não acredito nisso. Putz, vida, eu não acredito nisso. Você tem alguma coisa? Você coloca vários aparelhos. Ele tem pacto com pacto o Tinoco. Ele grampeou a linha. O Tinoco é o da Lotus. Ele falou pacto com o Tinoco. E só uma correção aí, o RG. Você tinha falado do cara pra acender a pira olímpica aí? Você falou Vanderlei Silva, o... Vanderlei Cordeiro. Vanderlei Cordeiro. O Silva é o lutador. Silva é o outro. Nossa, RG, sou foda. É só a correção. Só a correção. Lógico. Mas é Vanderlei, né? É. Tá certo. Isso aí, boa. E ô Félix, você é corintiano? Graças a Deus, mano. Não, você não precisa nem perguntar, né? Ah, não sei, velho. Hoje em dia, do jeito que a coisa tá. Que isso, mano? Tá no sangue, pô. É, daquele jeito. Ô, amigão, com relação aí ao trabalho do Cristóvão até agora, o que você pode apontar? Você acha que tem sido produtivo ou você tá com um pé atrás ainda? Você tá um pouco receoso? Ah, mano, ele faz umas substituições que deixam a desejar, né? A gente fica meio sem entender. E aí acho que ele bota um pouco já o que é difícil, né? Substituir o Tite fica mais complicado ainda, né? Então, ele já tem essa responsabilidade aí de substituir o Deus Tite, né? Uhum. E fica complicado nessas mudanças. Desculpa, Félix, só te interrompendo. Eu tinha lido agora há pouco que era o Guga que ia acender, mas agora eu tô vendo que vai ser o Vanderlei Cordeiro de Lima mesmo. É, os caras viram o RG. O RG... Então me escutaram. Mas eu li que seria o Guga. Ah, eu também vi que seria o Guga. Tava, não, agora tá todo mundo noticiando aqui, ó. Então, é que o Guga parece que ele fez uma exigência de última hora que não pegou bem, Sombra. Eu tô vasculhando que é verdade. Ah, é? Parece que ele queria arrebatar uma bolinha pegando fogo pra dentro da pira lá. Os caras não acharam legal. Mas fico feliz se for o Vanderlei Cordeiro. Porque é o cara que realmente deveria merecer. Merecia, é verdade. É, pode ser, porque tem um monte de atleta aí também. Eu acho que é meio injustiça isso daí, cara. Escolher um só dentre tantos que tem aqui no Brasil, né? Ô, Félix, você gosta de Olimpíada, Félix? Ah, sobre eu não sou muito fã, não, viu? Eu acho que, assim, tem alguns esportes que é até legal de assistir e tal, mas, no geral, eu não sou muito fã, não, Sombra. Somente no Brasil, na situação que o país tá passando e tem uma Olimpíada, eu acho que tá fora de cogitação, né? Mas agora que vai ter, vamos lá, né? Eu acho absurdo ter o evento no Brasil, gastar tanto dinheiro pelo evento. Mas o evento eu gosto. Vocês gostam, Estranho? Gosta, muito. Estranha? Eu gosto, a gente o vai evento, assistir sim. lá. Eu assisto tudo. Ah, eu gosto. É. Olimpíada, cara, é o maior evento esportivo do planeta. Supera a Copa. Olimpíada é legal. Em termos de tudo, em termos de investimento, em termos de participação. E pra mim, a modalidade... 205 países. É. Pois é. E pra mim, a modalidade que dá mais... dá medo. Os caras fazem hipismo. Daí pensa que o cavalo vai derrubar. É, cara, porra. O bicho vem... Daí pensa que vai quebrar a cabeça. Se ele freia ali, o galo... A que dá mais medo é aquela dos saltos ornamentais. Pô, e o filho do Balu B vai competir, cara. Ah, deve ser outro cavalinho que não pula um barril. O nosso desistiu, né? Rodrigo Pessoa? É. Ele tava no banco. Porque ele ia ficar na reserva, ele ia ficar no banco. É, ele não quis, né? Eu vou dizer, eu adoro Olimpíada. Eu adoro. Mas eu acho que Olimpíada é um evento, pra mim, meu gosto pessoal, é um evento legal pra você assistir na televisão. Sim. Nossa. Diferente de uma Copa do Mundo, né? Que você vai no jogo. Por quê? Eu vou ficar ligado, eu fico ligado pra ver o Bolt. Eu sou fãzaço do Bolt, acho esse cara um dos maiores atletas de todos os tempos. E do Michael Phelps, que é meu ídolo. Michael Phelps é o maior atleta olímpico de todos os tempos. Você sonha, ele tem 22 medalhas, sim, medalhas, sendo 18 de ouro, 2 de prata e 2 de bronze. Então vou te fazer essa pergunta. E o Phelps, quando você vê a natação, né, que eu adoro, o que é legal? Você vê a prova pela televisão, tem as câmeras debaixo d'água, câmera em cima, em lá. Ah. Você acompanha com o reloginho, o recorde isso. Mundial. Você vê o cara encostar a mão, você vê quem chegou. Então, eu acho mais legal, dá pra ficar o dia inteiro na televisão isso. Vendo as provas. É democrático, você assiste o que você quer. Agora, não, que... Legal. Não, que estando tanto em loco, às vezes na natação, você não tem a percepção de quem ganhou, você não tem o detalhe, não tem o replay. Você não tá acompanhando o reloginho, tem câmera embaixo da câmera aqui, o Bolt aquecendo. É diferente do futebol, né? É diferente do futebol. Então é uma competição que dá pra você ficar na televisão 200 horas assim. Viu, Sombra? Só o cronograma aqui, ó. O Guga, ele vai entrar no Maracanã ali com a tocha, ele passa pro Vanderlei Cordeiro, ele... Ali do lado da pira, entrega pro Breno e o Breno acende. O Breno vai também participar? Vai, acendeu, mano. Mas, ô Benja, você disse que o seu grande ídolo, no caso dos esportes olímpicos, é o Michael Phelps, né? Você gostaria de ter sido Michael Phelps? Você trocaria, tipo, esse negócio chamado Benja, eu não queria. Queria ser Michael Phelps. Mas trocaria. O Michael Phelps, olha, gente, eu vou dizer um negócio pra você. É que a natação. Ele queria deixar de ser ele pra ser. É que o brasileiro não dá muita importância pros outros esportes. Mas o Michael Phelps, gente, é o maior atleta olímpico de todos os tempos. O que mais ganhou medalhas, cara. Ele tem a mão estranha, né? Ele superou o Mark Spitz, que era outro. Ele superou o Mark Spitz, nadador americano. Não é? Gente, só na Olimpíada da China, em Beijing. Ele ganhou 8 medalhas numa Olimpíada. 8 de ouro. Ele ganhou mais que o Brasil. Ele é um monstro. Então ele e o Bolt são dois monstros. Mais uma vez invocar o penhasco do estádio 97. Se tá num penhasco pronto pra cair, você tem que salvar um. Domênico Gatto ou Michael Phelps. Quem você salva? O quê? O que você vai falar, hein? Você me conhece, cara, você nunca viu na vida. Eu imagino que você salvaria Domênico Gatto. Mas é hipótese alguma. Não. Tá louco? Michael Phelps? Olha pra mim, você falou de coração? Michael Phelps? Você falou de coração? Você viu essa história? Meu, você já viu o Michael Phelps? Você viu como é que é brother, o cara? Ô, Stranger! Você já viu o Michael Phelps nadando borboleta, meu mano, amigo? Mano, pergunta de brincadeira. Pergunte para mim quem que eu salvaria. Será Benjamin Bach ou... Benjamin Bach ou Michael Phelps? Domênico, se está num penhasco, dois agarrados num galinho ali muito frágil. Vai cair os dois. Vai cair. Daqui a 30 segundos, cara, vai romper. Certo. Vai romper. Quem que eu salvaria? Você salvaria Benjamin Bach. Não pensaria... Ou você salvaria Michael Phelps? Não pensaria duas vezes. Aí tem um terceiro galho. E tem um terceiro galho. Ah, pera. Porque você tem dois braços. Certo. Existe um terceiro galho. Não, mas só posso salvar um. Nesse terceiro... É humano. Não, você pode salvar dois. São três que estão pendurados. Vamos lá. Terceiro galho. Tá o Marcão, goleiro. Sim, então. Então vamos lá. quem que eu salvaria? Não tenha dúvida disso. Primeiro, quem? Não é primeiro, eu salvaria dois ao mesmo tempo. Ah, quem? Marcão goleiro e Benjamin Bach, dane-se seu Phelps. Agora, você viu lá? Parabéns. É mas, por exemplo, peraí. E se fosse Michael Phelps e Benjamin Bach, que se dane Michael Phelps. Mas peraí. Agora, você viu só... Tá no penhasco, o Domênico e o Basílio. Tá o Domênico... E o Basílio no penhasco. Salvo o Basílio, já tem um Nescau morno e um cobertor pra ele, pra de aquecimento térmico. Ô, Benja, o Basílio é o Gabiru de 77. Gabiru é o teu rabo. Ô, juiz! Cartão. De novo! Segue o jogo, sem falatório. Mas peraí, o Domênico. Ele é um fim de vinho esse cidadão, hein? Imagine, Domênico Gato, num galho, Benjamin Bach, e no outro galho, Michael Jackson. Só pode puxar um. Agora, mas o Michael já morreu. Não, mas o Michael Jackson assim pra você. Voltou. Come on, man, help me. Hit me. Hit me, você tá louco. Hit me, gato, você tá louco. Michael Jackson foi pro Domênico, vai. Não, que não. Jamais o Michael Jackson falaria isso. Imagina, o Michael Jackson e o Benjamin, você puxa quem pra cima? É, agora... Vai lá, vamos ver se... Não, mas o Michael já morreu já. Não, imaginando que você teria a possibilidade de salvá-lo. Já morreu. Sem muro. Moretou, hein? Bom, mas depois de que eu fiquei sabendo que ele salvaria todos esses aí que ele falou e eu não, todos eles já não. Agora, lance, que se dane esse desgraçado. Porque ele jamais pensou em Demorou, mim. Demorou, hein? Dane-se, ele. Michael Jackson. Ô, Félix, um abraço pra você. Deixa o palpite pro jogo do teu time aí. Corinthians 4-0, 3 gols do Romero e 1 gol do Elias. Boa! Mandar uns abraços aí, Sombra. Manda aí. Como se você não tivesse mandado essa semana, vai. Ele não ligou essa semana. Não, essa semana não. Eu vou mandar um abraço pro Lúcio Santista aí, gente boa. Um abraço pro Leandro Palestra. Um abraço também pro Isaac Palestra. Um abraço pro Júlio. Não, Bambi, Ronivaldo Bambi também. É torcedor do Fluminense. Queria fazer um merchan, Sombra. Ah, pode falar, mano. Manda merchan. O cara lá garante assim. 3 vezes mais proteção e diversão. Boa, ganhou um kit top do desodorante Extreme. Black & Decker do Tramáquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramentas. Ah, mas hoje a frase que tá valendo era outra. Então vou falar aí, peraí, vamos ver se eu acerto. Qual que é? O presente certo para o seu pai está na Doutra Máquina. Ah, tá concorrendo a vaga para ir na limusine do estádio, é nóis, na quinta-feira que vem. Maravilha. Tá bom? Valeu, um abraço para vocês, bom final de semana aí, galera. Você também, cara, valeu, até mais. Valeu. Esse foi o momento sem parar aqui no Estádio 97 da Energia 97 FM. Oferecimento de sem parar. Já notou como às vezes basta um adesivo para começar uma revolução? Por exemplo, vejam o que representou o Paz e Amor para a liberdade de uma geração, o No Stress, que certamente deixou muita gente mais tranquila, e a bolinha amarela e sorridente do Smile, que fez muita gente sorrir por aí. Pois é, pessoal, agora quem está revolucionando é o Sem Parar, que agora funciona com um único adesivo. Se você já tem o Sem Parar, troque já aquelas caixinhas que estão no seu carro por esse adesivo moderno, que vai deixar o seu carro ainda mais bonito e com a praticidade e comodidade que você já conhece. Se você ainda não tem... Ué, tá esperando o quê pra fazer o seu? Procure já uma das lojas Sem Parar, troque ou adquira o seu Sem Parar. Acesse semparar.com.br ou baixe o aplicativo e encontre a loja mais próxima de você. Sem Parar, sua vida, no seu tempo. Estádio 97, também no oferecimento do Extra. Você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs pra você reunir os amigos e torcer. E segura o coração, viu? Tá chegando o fim de semana, minha gente. É dia de jogo dos bons. É dia de chamar os amigos pra sua casa, ver seu time dar show de bola na TV e ainda tomar aquela cerveja bem gelada. Os craques do gramado vão entrar em campo pra rodada no campeonato. Mas e você? Pois é hora de fazer as compras e organizar a torcida. E pra isso não pode faltar cerveja. E aproveite que o Extra tem o melhor preço e não deixe faltar Itaipava em casa pra você curtir o futebol com seus amigos. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e cerveja, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol, mas lembre-se, hein, bebê? Só com moderação. Temos mensagens através do nosso WhatsApp, muitas mensagens chegando aqui. Vamos lá, oferecimento da Esser, construindo com valor e de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Bom, boa noite, galera do estádio. Eu só acho uma coisa, meu. Quando eu falava que eu via monstro e que eu falava com eles, todo mundo me achava de louco. Aí agora tá aí todo mundo com aparelhinho, celular na mão, falando que tem monstro em tudo quanto é lugar e que estão caçando isso. Aí o louco sou eu, né? É brincadeira, velho. Valeu, galera do estádio, André Calamari de Santo André. Um abraço. Boa, é verdade, todo mundo caçando monstro por aí, é verdade. Meio aqui na Paulista, na hora do almoço, mano. Você precisa ver, bicho. Pô, Sombra, e o pior é que o que tem de gente assaltando essa molecada que tá com o celular na mão. Não é só molecada, tão... é a marmanjada também. Marmanjada. É, não vi molecada não, vi adultos. É, então, os caras caçando Pokémon aí, a galera de bicicleta pega o celular e sai a milhão, velho. Fala galera do Estádio 97, Felipe da Vila Moreira. Como hoje é dia de abertura dos Jogos Olímpicos e o Pelé não vai levar, não vai acender a pira olímpica, na opinião de vocês, quem é o esportista que merece acender a pira olímpica? Falou, um abraço. Ah, a gente falou aqui, né? O pessoal concordou com o Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Alguém teve alguma... pra eu não. Você não, você falava que era aqui, o Michael Phelps americano, não pode. Infelizmente, mas eu iria de Oscar Schmidt ou Hortense. Ó, Cristo, que bonito. Ah, mas se você fosse o Cielo, não? Não. Não. Pô, gente, Hortense é o maior jogador da história do basquete feminino. Tem sombra. Oscar é o maior jogador da história do basquete. Já que você falou tô errado, estranho? Não, é isso mesmo. Oscar, disparado. Eu colocaria a Maria Lenk. Maria Lenk? Já que você falou de natação, o César Cielo, não? Não. Não? Não. Não. Não classificou nem para a Olimpíada. Tudo bem, mas ele, pô, já ganhou medalha pro Brasil. Veja me falar do Cielo com desenho, fala em nome de maquininha. Não. Michael Phelps você põe. E o Cielo não, porra. Ô, meu, você não dá pra comparar o Michael Phelps. Mas ninguém tá comparando, é natação. Ah, você é. Tá citando. Mas é natação. Sim, mas é natação. Mas o Cielo é um baita do nadador, mas eu não chamaria o Cielo. Pra mim, o Oscar e o Hortência tem muito mais história no esporte brasileiro do que o Cielo. Bom, fala, mano. Não, fala, o Oscar nunca ganhou medalha de ouro. O Cielo ganhou. Engraçado, né? O Oscar é um esporte coletivo, o Cielo é individual. Não importa. Um ganhou medalha, outro não. Como um ganhou medalha, outro Oscar, não. Oscar tem história no basquete. Hortência tem história no basquete. Boa noite, pessoal da energia. Acho que pra segunda, é hoje. Imperatriz do Maranhão. Eu queria fazer uma pergunta pro mano. Se ele tá sabendo sobre uma possível ida do técnico do Rosário Central pro São Paulo. Obrigado, boa noite. Você acha que o Rosário vai liberar o Cudê? O Cudê. Não, mas o Sombra, esse boato aí... De quem? De quem? Vai liberar o Cudê? De Domênico. Cudê. Oh, ainda bem que não veio aquele jogador lá, hein? Ô, caralho, Sombra, tem muita gente que tá bancando aí o nome do Cudê no São Paulo, cara. É um boato que tá ganhando força, sim. E a diretoria de São Paulo, pela falta de critério pra escolher o próximo técnico, porque ninguém sabe se vai ser brasileiro, se não vai... Se vai ser aquele tipo estudioso, se vai ser mais aquele cara que ganha no grito. A diretoria de São Paulo tá sem um foco, cara. A diretoria de São Paulo tá sem um foco e não tá traçando, parece talvez, aí assim, um nome exato. O que parece é que o Leco, que é brasileiro, e os outros querem gringo. Mas é que tá, Sombra. A diretoria de São Paulo tá sem um foco específico. Tá tirando pra tudo quanto é lado. Eu acho que o primeiro que aceitar, a diretoria de São Paulo contrata. Eu vou ser sincero. Eu já teria escolhido há 3 semanas atrás, quando o cara começou com aquela história, não sei se eu vou, não vou, não sei o que lá. Eu já falo assim, desculpa, bicho, já tô atrás de outro, não posso ser sua segunda opção. Minha opinião. Eu também acho. E só pra concluir, Sombra, com relação a isso aí, entre os dois técnicos gringos aí que a diretoria de São Paulo aí teoricamente tem interesse, porque a gente tá pautado nas opiniões aí, inclusive nas informações da mídia também, se tivesse que trazer entre o técnico do Rosário, Cudê, ou o técnico do Atlético Nacional, eu traria o técnico do Atlético Nacional. Também, o Rueda. É. Mas eu acho que ele vai querer jogar o Mundial, né? Possivelmente. Pô, galera, 20 anos discutindo futebol, ganhando a vida com isso e acreditando em papinho de não tem time pra cair ou não tem camisa. Se eu colocar Barcelona e Ponte Preta pra jogar, mas trocar as camisas, Barcelona joga com a camisa da Ponte, a Ponte com a do Barcelona, camisa vai fazer diferença? Pessoal, não dá mais pra ficar acreditando nesses contos de fada, não, né? Cai sim. Inter vai cair, também concordo com o Benja. Abraço, Bruno do Paraisópolis. Ah, mas cai sim, cai. Não cai. Mas ninguém disse que não cai. Não, mas peraí, ninguém disse que nenhum grande pode cair. É que eu acho que não vai cair, Sombra, pela expectativa de ver o elenco do Inter. Eu entendi que você tinha dito que grande não cai. Não, pelo contrário. Não foi isso que você falou? Não, cai bonito. Mas eu acho que pelo elenco que o Inter tem e pelo elenco que o Cruzeiro também tem, eu acho que eles não vão cair. Tá certo. Estádio 97 de Energia tem oferecimento de HD e seguros. Você tá aí no teu carro, tá estacionado, esperando sua mulher voltar da... Ô, estranho, você costuma ficar no carro quando a sua mulher vai fazer compras? Às vezes. Às vezes? É. Aí você imagina a situação que você tá lá parado no carro. Oxi. pancada. É isso. Já era. Quem bateu na traseira do estranho, velho? Na minha, ninguém. Ivetinha. Ninguém? Ivetinha. Mas na traseira do seu automóvel, quem bateu? Ivetinha. Ivetinha? É. Eita, bate de novo. Axé pra Luna. Que sorte, hein, meu rei? A Ivete tem seguro da HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. E já são 50 HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Tem São Paulo, Rio, Porto Alegre, até em Salvador, pertinho da casa da Ivete. Vai fazer o seguro do seu carro? Escolha a HDI. Com a HDI, você economiza até tempo. Peça uma cotação da HDI ao seu corretor, porque nunca foi tão importante encontrar o melhor preço. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 90... Deixa eu ver se tem algumas mensagens aqui. Tem mais algumas aqui, né? Vamos ver, tentar trazer mais algumas aqui. Fala aí, ouvinte. Aí o Sombra vai lá e fala assim: não, o Inter tá a 10 jogos sem vitória. Aí o Benjamin na sequência fala assim: é, e ó, tá a 10 jogos sem vencer. Caramba, Benjamin, se você não entra com esse comentário aí, eu não ia entender o que o Sombra falou. Aí, ô, trouxa. Falou. Mota que fala um bagulho desse, hein? É mesmo. Eu não me lembro. Falou, galera, um abraço. Se é o Mota. Tem razão. Quando convém... Aí, mano, se liga. Santos na liderança. Segundo turno, pega vocês, pega os porcos. Pega o Atlético Mineiro e o Grêmio na Vila. Ou seja, pode entregar a taça, mano. Ah. E sem contar os 3 pontos contra os Bambi, que já é garantido. É nóis. Rodrigo Santista, Jardim Maristela. Quer dizer, na Vila, se a sua diretoria não vendeu o mando novamente, né? É, pega, agora ele não vai vender mais. Vai lá no WhatsApp, será? Lá. Cata o número do cidadão, bloqueia. Boa bloqueia noite, não. Galera do estádio. Tudo bem? Aqui é o Rafael de Cotia. Olha, o que o Palmeiras fez pra se vingar do Aidar foi sacanagem. Mandar o Wesley pra nosso time foi uma das maiores vinganças de um cormão. Aquilo é ruim demais. Eu avisei. Um abraço a todos aí. Eu avisei. Olha, eu avisei antes. Falta de aviso. Não foi, foi, não foi falta de aviso não, hein. O futebol do Wesley tem sabor de água. É uma porcaria. Nossa, essa é a verdade. Sabe? É insosso, insípido, é terrível, cara. Não tem... Nossa, velho. Olha... O mano falava do Pato, que não tinha comprometimento. Mas não dá pra saber qual foi o pior. Tá, o Palmeiras, não, que não... quando trouxe não, o Wesley, o São Paulo... Quando... Acho que ele até joga, ele corre e tal. Ah, não parece. Mas não é isso. Não é, parece. Que não, é improdutivo. É, nossa, improdutivo. Vai, né? É improdutivo. Mas também... Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. E o incrível Balsa deixava ele no banco. Eu deixava o Schmidt no banco, no lugar dele. BV Financeira, crédito rápido para usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Agora vamos falar de Eliar. Olha só, amigão, quem entende de bateria para carro e moto recomenda Eliar. E você sabe por quê? A nova Eliar Super Free tem 2 anos de garantia, a maior garantia do mercado. E mais, ainda tem a exclusiva proteção 24 horas. O que isso significa? Vou te falar. Em caso de qualquer pane elétrica, mesmo que o problema não seja na bateria, pode chamar que um técnico da Eliar vai até você. Quer saber mais? Acesse eliar.com.br. Eliar é a recomendada pelos especialistas em bateria. Estranho, estranho. Vocês são paulinos? Parece que a Chapecoense está anunciando a volta para lá do Caramelo. Caramelo! São Paulo vai perder... No elenco, Matheus Caramelo. Mas São Paulo tá devolvendo todo mundo. Olha, vou falar. Tá, lateral agora acho que acerta com o Bufarinho. Acho que acerta. Agora acerta. E o Bruno é um bom reserva, razoável. Então ali eu acho que agora resolveu. Então o Caramelo, infelizmente, não deu doce. Caramelo. Muito bem. Queria agradecer a presença de vocês dois aqui no estádio. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu bacana. Eu que agradeço essa oportunidade de conhecer vocês, conhecer o programa, bem bacana. Obrigado. Mas você mesmo. Tinha vontade Legal. Mesmo ou você tá assim, tipo assim, não, tem que ser simpática com eles? Que mulher geralmente não gosta da gente. Não. Eu não queria fazer o programa. É porque eu sou super tímida. Ela gosta do resort, gosta do navio. É mesmo? Vai no overnight, mas. Hoje eu entendi, senta aí. Que coisa. Mas não foi de todo ruim, não, não viu? Foi tão ruim, assim. Nem doeu, nem não doeu. Doeu, tá não doeu, não doeu. Não, tenho, não fico devendo nada, então não. Tá bom. É isso aí. Muito obrigado. Dar uns abraços. Pode, disso, claro. Uma galera mata da gente aqui. Como a gente mora na Moca, moro na Moca e tem a galera que a gente joga futebol na Moca, na Moca, Belo. É, tem o pessoal do Resenha Futebol Clube lá, grandes Sim. amigos. Tem o clã da família Gil, família Tomaso também, um beijão pra todo mundo. Legal. O pessoal da Festa do Havaí aí também, galera legal. E o pessoal da Foc Girls. Foc Girls? É. Opa! Desculpa, o que é Foc Girls? Então, eu deixei por último. Foc Girls, que desculpa, explica melhor. Minha esposa é farmacêutica e ela tem um grupo de meninas que se formou em farmácia na Foc. Que é a Faculdade Oswaldo Cruz. Ah, bom. Então aí formaram entendi, o grupo Foc entendi. Girls. Tá certo. Ela tem uns remedinhos pra vender aí? É, a gente pode conversar, né? Ah, ficou amigo agora. Agora complicou. Pô, você foi uma participação agora, sensacional. Agora pegou, hein, mano? Agora! Você pode prolongar o programa hoje mais meia horinha? Não? Agora o programa não termina. Então só te mas dá um agradecer aqui também. Vamos agradecer a Márcia, a esposa da Foc Girls. Boa, Márcia. É isso aí. Obrigada, gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Viu? Boa, muito obrigado. Valeu, mano. Muito obrigado, viu? Valeu. É isso aí. Fala, Dodô. Duas coisas aí. Primeiro, um abraço pra Lili e pro Mura, grande Lili e Mura. Estaremos fazendo o casamento deles amanhã. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, tá? Começou agora nesse momento, né? Às 8 horas mesmo. A abertura tá muito bonita, hein, cara? Tá legal, tá bonito. Pra, não sei se vai ficar bonita. Tá bonito. Por enquanto, tá que legal. Eu tô vendo aqui, já tá arrebentando, tá legal, sim. Diferente da abertura da Copa, que pareceu uma festa porcaria. De quadrilha de escola, né? Abertura da Copa... Nossa, essa aqui tá sobrando. Tá bonita. Não, mas a abertura da Olimpíada aqui, pelo que apresentaram até agora, tá muito legal. É o Fernando Meirelles, né, que cuidou disso. É. O diretor. Do... É. O cara manja, né, velho? Mas é cineasta, né? Cineasta. Hollywood, enfim. Né? Mas, ô Sombra, deixa eu mandar um abraço também pro Denão, camarada da SN, que já foi embora, tava aí. Mandar... Pra quem que eu precisava mandar um abraço também? Pô, de novo, velho. Manda pro Matheus, meu primo. Manda pra tá toda a Lindóia. É. E eu esqueci, cara. Manda pra galera de Lindóia. Pô, cara, eu tô mal, cara. Preciso tomar fósforo. Ih, velho. Chegou outro primo seu aí, tá aí fora. É, o Matheus. Vocês marcaram ponto de saída pra Lindóia aqui na rádio? É tudo aqui? E aquela tua prima que você falava que era gostosa, vai também? Não tenho prima boa. Hã? Não tenho. Benjamin falou que quer ir. E aí com vocês? Vamos lá, Benjamin, seu escroto. Obrigado. Seu Benjamin, seu escroto. Vamos aí, o saco de lixo. Ah, é. Olha, a próxima a gente promete que eu vou. Estádio 97 fecha por aqui. Aliás, quem ganhou pra ir na limusine do estádio na próxima quinta-feira rumo lá do Ultramáquinas? Olha, quem ganhou esse presentaço foi o Félix Eustáquio. Legal. E deixa eu aproveitar e dar um recadinho. Olha, quem ganhou tem que estar aqui no dia 11/8, quinta-feira, às 17 horas. Boa. Aqui na Energia 97, Avenida Paulista, 1439, nono andar. Legal. Quem ganhou o boné Estádio 97 Vista Aérea do nosso amigo Roberto Toca? O Thiago Alves. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br? O Robert Benedito. Beleza. Estádio volta na segunda-feira. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. BV Financeira, crédito pra usar como quiser. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor e extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Valeu, gente. Bom fim de semana. Até segunda. Tchau. As tardes no fim de semana tem mais energia. Check. Get up and dance. Uma hora direta. Sábado e domingo, 3 da tarde. Energia 97. A Energia 97 vai levar você ao melhor navio temático do planeta. Promoção, cabine premiada do navio da véia. Anote as dicas da nossa velhinha mais querida, das 7 às 9 da manhã. No dia 1º de setembro, o primeiro ouvinte que entrar no ar ao vivo, no Energia na Véia, pelo 32847097 e acertar o número e o deck da cabine premiada, ganhará uma cabine dupla no navio Energia na Véia 2017. Fique ligado nas dicas que eu vou dar pra você e concorra! Regulamento completo no site 97fm.com.br. Promoção cabine premiada do navio da véia. Ou vai participar ou vai ficar a ver naviozinho, vagabundo. Energia. Vai comprar uma moto? Honda é o melhor negócio.

Sessions. He to you, that gummy. Who is he and what is he to you? And when you cleared your throat, was that your cue? That gummy. Who is he and what is he to you? Now when I add the song of you and me, I get confused that I keep coming up with three. You're too much for one man, but not enough for two. Who is he and what is he to you? To you, to you, to you, to you, to you, to you, to you, to you, to you, to you, to you, to you, to you, to you, to you, to you, to you, to you, to you. Yeah, you tell me men don't have much intuition. How long? Is that what you really think of? Are you with me? Before you wreck your own home, be certain of loving you. Who is he and what is he to you? Who is he and what is he to you? Who is he and what is he to you? Boy, I got my eyes on you. Sessions. Night sessions.